com vocês, um Realcast. Sejam bem-vindos a mais um Realcast. Eu sou o Thiago Amorim e a gente vai falar hoje sobre o livro que originou o jogo, que pouca gente deve ter lido, mas é sensacional. Eu tive um pouco de preconceito no começo por ser livro de jogo. Aí depois que eu descobri que o livro veio primeiro e ficou tudo bem, eu superei o preconceito pra ler. A gente vai falar de Último Desejo, porra! O livro que originou toda essa mitologia do The Witcher. Aqui é o Daniel e é nós que voa, bruxão. Nossa. Aqui é o Vanilla Alexandre, e se eu tivesse num quarto com Henry Var em Reis e duas espadas, eu jogava as espadas no chão porque eu ia matar ele era na porrada. Aqui é o José Victor e a Chris é definitivamente melhor que a Yennefer. Muito, muito melhor! Muito, muito melhor! Muito. A Chris come a Yennefer no café da manhã. O Geralt também. Você tá ligado? Que ele fala aí faz homenagem, né? Pra sódia, advogado! Isso aí, separando sério, isso é canon. Ele é totalmente trans, não é interessante. Então vamos lá, The Witcher. Bruxeiro. Vamos falar aqui. Já falar que o primeiro filme. Primeiro livro! Primeiro livro! Ok, gente, a gente vai falar da série do The Witcher. É da série escrita pelo. Já tá gravando faz tempo. A gente vai falar da série The Witcher. Foi escrita pelo polonês Andrzej Sapkowski. É assim que eu pronuncio. Sapkowski, eu posso estar pronunciando errado, mas. E processa. Fica certo. Eu chamo de André Sapkowski. Eu tinha um audiobook e eles pronunciavam até bacana. André? É... Aliás, eu falei de zoeira, me processa por ser errado, mas tem uma história relacionada a ele levar um processo de plágio por causa do The Witcher. O quê? É, o que acontece? Você já ouviu falar de um cara chamado Michael Moorcock? Sim. Então, ele é um escritor meio de fantasia, ficção científica e outras coisas. E ele tem uma série chamada Eric de Melny Boné, que também foi publicada em português. Sim. E durante anos, ele tem tipo uma mega rivalidade com o Sapkowski. Porque o pessoal alega que o Sapkowski plagiou a ideia do The Witcher. Não, plagiou o conceito e fez o The Witcher. Porque os protagonistas, eles são meio que... Ah, essas são umas coisas que é uma parecida com outra, saca? Não, pera. Você tá falando que o Sapkowski, o cara que escreveu Witcher, ele foi acusado de plagiar o Michael Moorcock e ele chegou até a dar um processo, mas eu não sei como é que terminou essa história. Eu só sei que eles meio que não se falam mais. Eu acho que não deu nada. Não, que tipo, eu li os dois livros, as séries. Eu admito, tem umas coisas tipo parecidinha, tipo, o cara também se chama Lobo Branco, eles têm que usar poções e tal, ele é meio uma mistura de guerreiro com feiticeiro, mas é meio que esticar, saca? Mas se você for assim, o Tolkien tá plagiando muita gente, eu podia dizer que o George Martin tava plagiando o Robert Jordan quando ele fez o Game of Thrones, ele tipo, isso parece com Roda do Tempo, porque Roda do Tempo veio tipo 3 anos antes. Ih, rapaz, se a gente for pegar essas características, também tem o Harry Potter como menino da Histórias de Magia. Livros da Magia, do Neil Gaiman, né? Livros da Magia, que é o menino de óculos, cabelo bagunçado, tem uma coruja e acaba por aí. E tem os mentores da puta também. Star Wars. Qual? Star Wars e Flash Gordon, né? Eragon com Star Wars também tem esse lance de plágio. Eragon, sim. Ah, Eragon tem um monte de acusação, porque parece com Star Wars, velho. Porque realmente parece, é muito, muito ponto. Mas é porque, afinal de contas, Eragon foi feito por um cara extremamente novo, que passou, acho que o tempo todinho vendo Star Wars, essas coisas, uma coisa ou outra o cara acaba colocando mesmo na obra. É meio difícil dizer se o cara plagiou ou não, porque na época que o cara tava escrevendo os contos, que originalmente o Witcher foi publicado, acho que pra revista. Revista pulp? É, revista pulp mesmo, só que... Coisa bem underground mesmo. É, mas isso foi que na década de 70, coisa assim. E acho que na época a Polônia tava sob domínio soviético, uma porra assim. Então, tipo, demorou mesmo pra a franquia ganhar alcance mundial, até meio por causa disso, né? Não só por causa da língua, mas barreira cultural e tudo. Como é que funciona esse negócio de plágio quando você tem países diferentes, velho? Depende. Porque se você for da China, você pode plagiar o que você quiser, porque o governo sempre vai te apoiar. Porque o governo... tipo, por exemplo, União Soviética da Vida, uma China, uma Coreia do Norte. Aí o que acontece? Eles sempre vão dar prioridade ao cara que é do país deles. Tipo, na China, porque você acha que tem tanto clone de Overwatch... E essas porra. Pois é, aquele Overwatch lá. Porque né? A China, tipo, o cara plagiou o negócio, aí o cara, plagiou? Não, mas ele é dos nossos, então pau no seu cu. É meio que isso. Mas que certo, nada mais do que. Não, é desse jeito mesmo. Os caras do governo chinês acham que eles. Desculpa aí, senhor ocidental. Toma dinheiro aí. Meu Deus. Eles ligam foda-se foda, velho. E fala assim, não, velho, você é um gajinho imundo e nós não vamos deixar você ganhar dinheiro dos nossos caras. Se fosse japonês, né? Tudo fácil, velho. É tudo gajinho. Eu já ia falar que lobo branco também não é... asiático, o asiático não fala tudo a mesma língua, não? Aliás, lobo branco, velho... Caralho, eu juro pra você. É uma coisa que mais tem, velho. Velho, eu posso te pensar umas, sei lá, umas 9 franquias diferentes de fantasia medieval onde tem um personagem com apelido de novo Lobo Branco. Ou de filme tem de uma editora chamada White Wolf. White Wolf, eles falam que a referência dele é por causa do Eric de Melny Boné. Sendo que tem até aquela editora que é quem publica os RPG de Storyteller, que é White Wolf também. Então, isso que eu tô falando, eles parece que eles eram fãs das coisas do Moorcock, por isso que tem esse nome. Mas agora até Game of Thrones tem usando o White Wolf e por aí vai, velho. Feras de fogo circulavam ao redor da pira. Daí subiram aos céus e explodiram, formando letras. Sério? E o que apareceu escrito? Radovid chupa pau mole. Mas enfim. Enfim, vamos falar aqui do Último Desejo. Não vamos falar do filme, é o primeiro livro. Não vamos falar da série, não vamos falar do jogo. A gente vai deixar pra falar do jogo. A gente quer que você leia a merda do livro, velho. Tá bom. Leia, seu filho da puta, leia. Não, leia, seu filho da puta. Senão eu estiver na sua casa e batendo você com o livro. Mas eu comprei no Kindle, então a gente vai usar o computador, desgraça. Dói mais. Dói mais, no seu bolso também. Então, Último Desejo. São vários contos. Pera aí, deixa eu ver aqui. Vamos contar quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. 13 contos. Contos, contos, eu acho que na verdade são 7, porque a voz da razão é um conto só dividido. O que acontece? É uma narração presente, que é dividida quando ele passado. É quando ele recupera a consciência e começa a falar lá, ele tá zoado. Aí, depois de um ferimento, no caso. Essa que é a transição, né? A gente pode começar falando da voz da razão. Sim, acho que esse conto, acho que ele escreveu bem depois dos outros. Foi bem depois, foi feito pra ligar mesmo no lançamento do livro. Sim. Eu acho que ele foi originalmente publicado de uma revista, uma coisa assim, justamente pra divulgar, mas... A voz da razão, não. Eu não sei se ele foi originalmente publicado em outro livro, junto com os outros cônicos... contos que não são mais canon. Então, antes da gente começar a falar dos contos, eu queria mostrar aqui, explanar meu preconceito com livros de jogos. Que eu tinha muito preconceito, velho, porque eu tinha lido anteriormente que é livro do God of War. Nossa. Mas aí é diferente, o livro veio depois. Eu não sabia, cara, eu não conhecia The Witcher. Sabe que livro a gente tem que ler também? Tem que caçar 2033, 2034 e 2035 pra ler. E são outros ótimos livros. É sobre o quê? Ah, é o Metrô, né? Os livros que originaram a série Metrô. Eu li o primeiro só. O segundo e o terceiro ainda não tem Gregozigo, tem? Tem em inglês. Acredito que tem em inglês. Coisa traduzida. Não, mas sair em inglês pelo menos é mais fácil de garantir a tradução, velho. Agora tipo... que eu me toquei que era do Metrô... Eu li só o primeiro, que é o único que... Até falando, Só até te cortar, tem até um lance em relacionado, isso é umas entrevistas, que é o lance de entre, comparando o escritor do Metrô com o escritor do Witcher, o Andrzej Sapkowski, porque eles fazem, olha gente, qual que é a opinião de vocês sobre esses jogos? Que, tipo, cá entre nós, vocês não eram necessariamente os escritores mais populares antes de lançamento. Não mesmo. Aí, a gente até tinha brincado lá no podcast acho que foi de Konosuba, que a gente falou assim, ó, velho, se você tiver alguma chance na sua vida de licenciar uma obra sua, velho, vai pros royalties, não vende tudo de uma vez, não. Porque você vai lamentar depois. Sempre foque na margem de lucro que você pode ganhar, mesmo que seja mínima. Mas mesmo assim, o Andrzej Sapkowski, ele meio que acha estúpido os livros. Tipo, ele acha, ah, é legal, é bacaninha. Os jogos. Eu não considero canon. Então, tipo, o pessoal que é muito fã do The Witcher tem que reclamar um pouco dos jogos, falando que não, estragou o final dos livros, que o primeiro jogo, lá de 2008, do Witcher 1, ele já é um spoiler foda, velho. É. Ele começa, tipo, ah, o Geralt fez isso. Aí você, quem é Geralt, que é isso? Aí quando você for começar os livros, você vai ver, ah, tá. Nossa, vocês meio que deram spoilers de 7 livros pra mim, seus desgraçados. Mas obrigado por me divulgar essa série boa. É só de os livros, é só de história prévia dos jogos. É. Ah, e enquanto isso, o cara do Metrô, ele acha foda que tem jogo e tudo. As histórias são bem diferentes do Metrô para o jogo, mas ele acha que, ah, legal, o pessoal gosta. Eu aposto que ele tá ganhando mais dinheiro. E tem esse detalhe, né? O Dimitri ganha royalties, o Andrés vendeu o jogo. É. Vendeu a história. Eu não sei se ele ganha royalties, mas eu acho que ele tá mais satisfeito com isso. Olha, a gente tem que entender que o Sapops é um senhorzinho de seus 70, 80 anos também, né? Outra cabeça, velho. Tempo que o Atari surgiu, ele já tinha preconceito com videogames. Cara, meu pai tem uns 50, 60, ele já é de uma cabeça bem, bem arcaica. Cara, imagina uma louça Pops, que é da Polônia. Na moral, velho, geração baby boomer meio que odeia videogames, sempre foi isso. E o cara, velho, tá, sei lá, década de 70, escrevendo uns livros sobre domínio soviético lá. Aí passa um tempo, você publica os seus livros lá, aí chega tipo uns 5 caras. Uns nerd gordo lá, que trabalhava antes, em, tipo, sei lá, num porão da casa de alguém, traduzindo jogos pra língua deles, porque ninguém fazia a tradução oficial, então eles pirateavam um jogo e traduzia. Os caras não tinham experiência quase nenhuma de programação. Aí chega, ô, velho, licencia pra gente aqui, assina os papel. Eles, ah, pau no seu cu, beleza, assinou. E o negócio meio que fez sucesso. Eu até brinquei falando que é um jogo horroroso, com uma engine bizarra, parece que eles roubaram, né? A engine do Neverwinter. Tipo, uma equipe pequena fazer um jogo que atualmente é um dos maiores jogos RPGs que tem. Mas os caras, esse que eu lanço. O pessoal elogia a CD Projekt Red porque os caras se esforçam pra fazer um jogo bom. Exatamente. Tipo, eles dão DLC grátis, eles brincam. Tipo, o pessoal reclama que o cavalo tá bugando, eles fazem um vídeo zoando. Muito bom. Sim. Então, todos os jornalistas pagam pau dos caras, porque é do tipo, ah não, eu estou em entrevista, mas cara, toma cerveja aqui comigo, aí fica de boa. Feras de fogo circulavam ao redor da pira, daí subiram aos céus e explodiram formando letras. Sério? E o que apareceu escrito? Radovid chupa pau mole. Falando de livro bom, vamos falar do primeiro conto. O bruxeiro. Tinha um outro conto, A Voz da Razão, mas o Voz da Razão é um conto bem simplesinho, onde o Geralt vai lá, ele chora um pouquinho, ele tá com dor de cotovelo por causa da Yen, ele dá uma andadinha pra cidade, e ele só serve mesmo pra introduzir os outros contos, então a gente pode ignorar aí de boa. A gente pula porque é só conexão mesmo, então... Que vemos e convenhamos, a Yennefer deu uma surra bem grande no Geralt pra ele ser tão apaixonado assim. Ah, então, isso que a gente vai falar no Último Desejo. Conta o Último Desejo, lá no finalzinho. Ah, mas fala sério, que mulherão, né? Na boa. Mas você é... Não, prefiro a atriz. Ô, Bash, vocês nunca receberam chave de buceta, velho? Pelo amor de Deus. O cara não merece passar tudo que ele passa, não, velho. Não merece. Mas aí, Mas reza a lenda que ela é muito feia. Não, depois a gente fala nisso. É verdade, ainda tem esse detalhe, né? Então, você quer falar uma coisa em relação ao primeiro conto lá do The Witcher? Que é literalmente o bruxeiro lá. Ele começa, ele tá na taverna, ele tá de boa, acho que ele tá recebendo uma... indo lá caçar os detalhes de, uma, de um trabalho. E, logicamente, vai ter uns caras lá pra morrer só pra introduzir os poderes do Geralt. Que, ele é bom na espada. Ele literalmente... Cara, tem coisa mais RPG que isso? Você vai na taverna, tem uns caras de nível 0. Eu totalmente consigo matar você, seu fighter nível 5. Aí ele já mostra todo o preconceito que os bruxos sofrem lá. Se não me engano, eles ficavam sacaneando o Geralt, né? Pra ser bruxo, tipo assim. Ele chama de mutante e por aí vai. Fora isso, do sacanearam de onde você deve ser de Rivia, não sei o quê. Ele é açougueiro de Rivia. Coisa assim. Ah, não, Rivia é outra coisa. Ele fala que é Geralt de Rivia, só que ele não é de Rivia, ele só acha legal o nome. Ele sacaneou tudo sobre o Geralt, que ele, os bruxos... Só pra fazer um pequeno adendo, se alguém joga D&D 5ª edição, já tem um homebrew que o cara fez pra quem quiser jogar The Witcher. Dei uma bela lida no homebrew, ficou 10 de 10, tá bem balanceado, tá com tudo que você precisaria pra ter no personagem pra ser um Witcher de verdade. Eu vou te falar que o D&D 5.0 ele é bacana porque você pode criar a tua classe facilmente nela. Eu quero uma classe do Dandelion, ou Jesk, será o nome, onde o objetivo é cantar e comer buceta. É um bardo, cara. Não, mas o bardo tem magia. Eu não quero magia, eu só quero cantar e comer buceta, fala do resto. Ah, você é um bardo de nível 0, então. Só se tu não usar as magias magia que o bardo ganha e pronto. Então, mas se eu não me engano, o bardo tem as magias, entre aspas, que é só inspiração, Não, ele... Não, você troca magia por sex appeal, hein? Foda-se. Pois é, exatamente. Ele ganha magia mesmo. Os orcs tudo, velho. Você pode soltar magia de ilusão, magia de destruição e tal. A única diferença é que seu foco é teu instrumento. Eu acho que é até bom a gente adicionar depois no post desse episódio o link pra o homebrew pra quem quiser. Gente, o que, que o Geralt foi fazer na taverna? O que, que a galinha foi fazer atravessando a rua? Ele foi ver o trabalho. Não, mas qual que foi esse trabalho? Foi ver a princesa que... Que foi o caso da princesa que tava amaldiçoada. Sim, ela tinha virado... É uma negócio que você intriga, né? Pera aí, o negócio que você comentou do nome, eu peguei aqui na página 13, que ele perguntou do nome, e fala pelo sotaque que você é Guerrívia. Exatamente, é isso que eu lembro. Guerrívia. Mas cara, isso é o lance, né? É uma série polonesa, velho. Você nunca vai conseguir pronunciar o negócio certo se você não souber a língua. É foda isso. A gente já briga pra pronunciar o nome do autor, velho. Ele tá lá na taverna, ele vai puxar assuntos, tipo, ele meio que dá uma encrenca porque ele mata os caras, o xerife lá chega ali e fala, velho, a gente tá com um probleminha aqui de monstro, que ele tá meio que bebendo o sangue das pessoas, tá meio tenso, você resolve isso aí, que a gente desconta esse lance aí, você ter matado uns caras. Esse detalhe, esse assassinatozinho. A Idade Média é foda, saca? Tipo, o que, que é um homicídio casual? Porra, quinta-feira, caralho! Só uma coisa útil aí, tá tudo em paz. Morre gente todo dia mesmo? É assim a vida, velho. Não, eu achei acho que é nessa parte que ele tá... Ele vai conversando sobre o universo. Tipo, ele fala, tipo, eu caí no esgoto outro dia, fui enfrentar um monstro. E ele fala sobre, esses monstros, ele é... Quê? Ele é hermafrodita, e se você não se livrar dele, ele começa a multiplicar. Então, acho que ele dá um world build bacana, velho. Logo de cara. Porque ele estabelece que, esses monstros, eles não são simplesmente monstro. Tem um quesito biológico por trás. Eles fazem parte da natureza, sempre fizeram. E na verdade, não faz tanta parte da natureza, porque depois a gente vai descobrir... Que todos esses elementos mágicos e monstros e tudo mais foi uma coisa que surgiu faz relativamente pouco tempo no universo do The Witcher. A cisão da magia lá. É o que acontece, você vê que esses monstros, essas abominações e tudo, até o jogo explica com mais detalhe do que os livros. Você entende que eles são seres interdimensionais mesmo, eles vieram de fendas, é coisa meio Lovecraft isso. E eles ficaram, mas o lance deles é mesmo biológico mesmo, só que eles são daquelas dimensões. Eles têm toda uma lógica que você acredita que fosse possível aquele monstro existir. Que é um dos pontos mais fortes, assim, de todos os livros do Sapkowski. É porque ele consegue criar um mundo fantástico que você consegue acreditar que aquele mundo poderia realmente existir porque... se aquelas circunstâncias fossem cumpridas. Porque basicamente o nosso mundo, só que de repente um ser de outra dimensão trouxe magia. Aí de repente tem magia. No terceiro jogo tem a introdução dizendo, em vez dos humanos se voltarem contra a magia, eles se uniram a ela e começaram a usar. E aí começou a surgir lobisomem, começou a surgir cada vez mais criaturas oriundas da magia, e aí começou essa merda toda. Se eu não me engano, por causa da Caçada Selvagem. Eu posso estar enganado, mas foi um lance meio que teve os astros se alinharam, coisa do tipo. Teve todo um lance astral que quando isso aconteceu abriu meio que um portal. E aí foi que começou a ter toda essa influência da magia e coisas do tipo. Sim. E aí a sociedade teve que se adaptar a isso e passou não sei quantos anos aí, até a linha do Geralt. Mas você vê que também ainda ele mantém um lance meio folclórico. Do tipo, ele tá, o cara lá, o personagem, o xerife, ele tá explicando o Geralt que você tem que lidar com a Striga, que é a filha do Falters. E o pessoal fala que, olha, o motivo que deu isso... Acho que até o Geralt chega à conclusão que o motivo que deu isso é porque a filha dele, o Falters engravidou a irmã, e isso é parte da maldição, velho. Então ele tem esse lance meio, entre aspas, ficção científica, que são seres interdimensionais, que eles podiam funcionar, mas ele também mistura esses elementos folclóricos. Ele pega também contos de fada, ele pega um pouco de mitologia, principalmente tipo, mitologia polonesa, que a gente daqui do Ocidente não está muito acostumado. A gente conhece mais aquelas coisas tipo a mitologia grega, mitologia tradicional europeia, e essas partes leste europeu a gente não tá muito acostumado, não. A única coisa são os elfos, essas coisas da noite. Tem muito mais, véi. Isso é o que a gente reconhece, né? Aí você vai ver os demônios lá que eles chamam, tem os demônios dos sonhos, tem os demônios mais selvagens, tem vários tipos, aí tu fica intrigado com a diversidade de criaturas mágicas que a gente não sabia nem que existia, nem o formato e tal. Mas apesar de ser meio que com folclore polonês e tudo mais, tem muita coisa assim que é meio que no estilo Irmãos Grimm, por exemplo. Sim. Esse primeiro conto, que é A Princesa Encantada, basicamente sendo com a versão mais subvertida disso. Tem o segundo conto O segundo conto é o do cara preso na casa? A Bela e a Fera. É. Depois a gente tem o da Branca de Neve, que vem mais pra frente. Branca de Neve é uma coisa que eles vão meio que fazendo referência no decorrer da série inteira, saca? É. Principalmente ela porque... É um personagem recorrente. Ah, pera, mas os irmãos Grimm é o quê? Da Alemanha? Eu não lembro de onde ele é. Não tô lembrando, mas é bem provável que seja. Porque a Polônia geral teve influência da Prússia, não? Porque acaba que vai espalhando, mas esse lado de mitologia pagã é muito bacana. Era meio que difundido. Esse tipo de história era bem comum naquelas regiões ali. Eles são da Alemanha. Isso. E nasceram em 1785 e 1786. Sim. Essas histórias que eles já estão coletando já eram antigas e já eram inseridas no texto cultural desses países. E o interessante é que o cara vai brincando disso. Ele vai usando esses elementos para contar a história dele. Ele também pega uma coisa mais recente. Tipo, mais pra frente nos outros livros, ele tem umas referências, por exemplo, de Lovecraft, como as raças que são meio anfíbio. Ele pega uma coisa meio, como pode dizer, faz umas críticas sociais aqui, ou até mesmo uma brincadeirinha, quando ele tá falando de magias, ele tá reclamando do excesso de burocracia em grandes instituições governamentais, sei lá. Aí ele usa, tipo, os magos como exemplo, coisas assim. Ele gosta muito de meter essas críticas sociais fodas no decorrer da... Crítica social foda são os elfos. Não, mas isso é porque o lance... É pra mostrar o racismo que acontecia na época. Isso que é o lance, porque a série do Witcher é genial, pra minha opinião, nisso. Que ele estabelece que todo mundo é filho da puta. É, pois é, os elfos são oprimidos, mas mesmo assim eles são filhos da puta, ele também não. É, porque eles vão lá, do tipo, eles viram os Coyatel, os esquilos lá, e eles começam a matar gente que não tem nada a ver com a história. E o pessoal meio bota na cara, vocês são tão ruins com a gente. E mais pra frente a gente vê que tem outras dimensões onde rolou o oposto, são os elfos que escravizam os humanos. Mas, aliás, também antes mesmo, aconteceu no tempo que tava tendo toda a treta lá com o Malcolm X e tudo mais, ele foi mais ou menos no mesmo estilo. É, não, é, mas até é interessante que quando você vai descobrindo sobre o passado desse universo, você percebe que as raças não humanas eram amiguinhas. Não, velho, elas estavam guerreando, se matando antes mesmo dos humanos chegarem, a diferença é que eles ganharam. Bem isso mesmo. Os anões e o coisa, eles tudo se odiavam. Na verdade, os elfos e os anões, eles não vieram junto com a conjunção dos astros, não? Eu não sei dizer se eles vieram, velho. Se eu não me engano, não existiam elfos antes. Eles foram, tipo, eles no chegaram continente, eles eram mais antigos com a magia. Eu não sei, velho. Pode ser que eles já, nesse universo, já exista. E eles são naturais de lá. Eu não tenho certeza. Eu sei que os elfos falaram, mas... no final das contas, foda-se se a gente tá em minoria ou não, a era de vocês tá acabando, e daqui a pouco a natureza come vocês e a gente volta. Pode demorar não sei quantos anos. É meio que uma crítica porque tá a parada de industrialização, o ser humano vai crescer tanto que depois vai se explodir. Não, tudo é um ciclo de natural das coisas. É. No segundo livro ele tem uns debates assim do tipo... a questão da natureza, o quesito se você é determinado a existir, se você... pelo fato do dragão voar e cuspir fogo, ele tá certo mesmo em matar as pessoas, porque é a natureza dele. Aí o Geralt já arranca, tá muito certo, filho da puta, invadir e devorar a criança. Pau no seu cu, velho. Eles vão fazendo umas... Cada um vai levantando um argumento interessante, saca? Aí você tira as próprias conclusões. Ele não é daqueles tipo de livros que é o maior problema hoje em dia. Parece que o pessoal se identifica numa ideologia. Eu não estou apontando nenhuma ideologia específica, mas eu vejo muito isso. Tipo, meu pensamento é o certo, então eu vou escrever um livro só falando isso e atacando quem pensa diferente. Esse, parece que no It, ele põe diferentes fatores e pessoal, você vê que, velho, as coisas não são bem assim, nada é preto e branco, as coisas são cinzentas, é complicado. Tudo nos contos é muito com isso, de tipo, ele trata as coisas da forma que elas são. Ele vai mostrar a guerra, ele mostra o lado feio, muito feio da guerra, mas ele também mostra os atos heróicos. Ele mostra a guerra como ela é, tipo... É, mas a gente falou, acho que a gente tem que concluir o sumário da história, do primeiro capítulo, que o Geralt é chamado. Ele vai lidar com o problema da filha do Falters. Ele recebe até... interessante, porque você recebe... Não, o Falters é meio filho da puta. Mas ele chega e fala... Olha, velho, eu quero que você não mate ela, que é a minha filha. Mas se não tiver oportunidade, manda ver. Não, se não tiver jeito, desculpa. Até é interessante que ele tem que... O Geralt tem que mudar de estratégia, né? Ele depois vai ter que lutar com uma corrente de prata, né? Sim, sim. E... Interessante também é que na introdução do primeiro jogo, o conto foi mostrado, né? Na introdução, naquela cena. Mostrar até a parte que tem um dos nobres, ele foi responsável por... não diretamente para a criação da Estriga, mas ele estava querendo que o Geralt não resolvesse, porque ele podia usar o medo, o monstro, como uma alavanca política, saca? Então ele estava tentando subornar o Geralt. Não, deixa ela aí, velho, eu te pago extra. Só que o cara, o Geralt, ele pode não ser o cara mais certo do mundo, mas ele é fiel aos princípios dele. Foi o cara que tentou subornar ele, depois ele viu que o Geralt não ia, depois ele sacou a espada pro Geralt. Aí o Geralt meio que amarrou ele e usou ele de... Cara, aí eu fico... Tipo, isso acontece muito, os caras são muito idiotas, velho. Então, o lance que o Witch... que acontece? Você vai ver que o pessoal acha que o Geralt é só um matador de aluguel. Mas não é bem assim. Ele tá muito mais próximo de um caçador do que, tipo, um matador. Tipo, ele tá pra matar bicho. Ele vai negociar o preço e tudo, mas pra ele tá matando bicho inteligente. Tanto que em outros livros, quando o pessoal fala, mata esse bicho. E o Geralt fala, não, velho, cara de boa. Eu tomaria uma cerveja com ele. É você que é o monstro. É, eu vou adicionar no post também a cinematic do Witcher 1 quando a gente fizer. Que o pessoal pode ver. Nessa parte, então, o Geralt. Mostra que ele pegou uma corrente. Sim. É direitinho, é fiel. É, eles agastaram na série o conto. Eu queria até falar uma coisa interessante. No oitavo episódio, eles agastaram esse conto na série. Eu vou te falar um negócio, velho. Eu acho que o jogo, ele realmente pega o espírito que é o estilo de combate do Witcher. Porque o livro descreve, ele dá pirueta, ele rola e coisa. Coisas que, tipo, é uma técnica de luta especificamente desenvolvida pra lutar contra monstro. É, o primeiro. Tanto que, mas o primeiro jogo mim... não, entendeu? Ah, não, o primeiro, ele tenta fazer umas coisas. Tipo, você clica na opção relacionada àquilo, saca? Tem até uns mods que ajudam a ficar mais parecido, mas o jogo ele tenta um pouco. Ele, só não sabe, ele é meio bruto assim, mas eu acho que, pelo menos no segundo em diante, ele captura a essência que é o Witcher, dele se preparar muito antes da luta começar, de ingerir poção, ele fala que o negócio poderia matar uma pessoa normal, e é só por causa das mutações que ele consegue ter os efeitos. Uma coisa que tinha no primeiro jogo, que era muito... legal, era o lance de estilos de luta. Sim. Cada inimigo, você tinha que adaptar o seu estilo de luta para aquele estilo que fosse mais adequado para a situação. A única coisa que eu não gostava muito era que o estilo de luta em grupo, se fosse um grupo de qualquer tipo de inimigo, você usava aquele estilo de luta e você era o mais eficiente possível. É. Porque às vezes tinha um inimigo que você tinha que usar o estilo de luta pesado. Mas se fosse um grupo de caras e tivesse um desses, você dava dano do mesmo jeito no estilo de luta pesado. Ah, cara, se você for pesquisar estilo de lutas reais, você vê que o livro também tá falando altas besteiras. Do tipo, ele fala, não, você roupiou, você girou e tudo. Os caras que é experiente em luta, ele fala assim, puta que pariu, velho, esse cara só tá se cansando. A bailarina. É que nem aquela cena do Star Wars que o Obi-Wan dá uma rodopiada sem sentido. Isso, exatamente. Mas a justificativa que eu vejo o pessoal falando que é, não, velho, ele não tá lutando contra a pessoa, ele tá lutando contra monstro e esses movimentos são mesmo pra distrair o bicho. Eu até que aceito essas coisas. Eu lembrei da Electra em Defensores. Ela bateu nos caras lá e deu uma estrelinha só pra dizer, olha gente, eu sei da estrelinha. E não faz nada depois. Você saca que até esse negócio de usar a espada nas costas é a maior bullshit inventada, né? Porque o saque rápido é na cintura. É, saque rápido não. Você não consegue sacar direito espada nas costas, saca? E o Geralt não só isso. Aí você lembra do Naruto Shippuden 1, o Sasuke tentando pegar a espada? Gente, eu vou sacar até aqui porque acabou meu braço? É quase isso, saca? Tipo, dá muito trabalho. Faz mais sentido você deixar na cintura mesmo. É legal, então a gente deixa quieto. Visualmente bonito. É aquela parada, tipo, é o desafio. Cavalo com 10 espadas. É o desafio que a gente tá falando aqui no Trilhas Exemplares, na nossa HQ, que todo mundo tem armadura pesada, mas todo mundo dá uns saltos, é ágil, não sei o quê. Cara, Warcraft já mostrou isso há muito tempo. Apesar dessas armaduras medievais, o pessoal ser bem mais ágil do que parecia, tá vendo? Tem uns vídeos, pessoal, tipo, não, vou mostrar como funciona. O cara dava cambalhota. Calava coisa. Fizeram um desafio das roupas do pessoal de elite com o medieval e também a diferença também nas coisas não, cara. Eles eram ágeis, sim. Uhum. Tem um canal no YouTube, que agora eu não tô lembrado o nome, que eles mostram muito disso. Eles mostravam como eram os estilos de luta do pessoal que utilizava a armadura pesada e mostra que muita coisa dava pra fazer enquanto tava usando a armadura. Sim, eu vou até procurar se eu acho um dos vídeos dele pra anexar também. Aliás, eu vi uma coisa que o pessoal não usava era escudo quando tava usando a armadura. Afinal, você já tá com a armadura, você não precisa de mais proteção. Você aproveita a sua mão livre pra usar uma arma mais pesada. Feras de fogo circulavam ao redor da pira. Daí subiram aos céus e explodiram formando letras. Sério? E o que apareceu escrito? Radovide chupa pau mole. Enfim, a gente já tava concluindo a parte que um dos caras tenta subornar o Geralt usa ele de isca, e ele vai enfrentando a Estriga, Ele. Não, ele podia ter simplesmente matado o bicho. Ele até fala que se fosse pra matar, seria muito tava mais fácil. Tava fácil, muito mais fácil. Mas ele fica revertendo no final, né? Se eu não me engano. É, o que acontece? O Geralt planejou assim: beleza, eu vou cansar a desgraça. Toda manhã, a Striga ela tinha que voltar para o túmulo, que foi a filha do Foltez enterrada, saca? Sim. Então, o que acontece? Depois que ela se alimenta, ela vai lá e dorme. Então, o Geralt, ok, beleza, eu vou chegar lá antes e usar o meu. Os selos para ela não poder entrar. Aí ela tem que reverter como humana fora do esconderijo. Então depois da luta, que ele cansa, faz coisa, ele vai lá. A Striga matou o cara já. E ele acha que tava tudo certo. Quando amanhece, ele sai de lá e vai checar a Striga. Só que ele calculou errado e ela conseguiu dar um bote nele antes. Aí ele acorda depois, ele tá na cama. O pessoal do Fortez falou: ó, parabéns, você conseguiu pegar a menina, reverter a maldição, porque ela não voltou pro túmulo antes da hora. E a gente deixou o seu dinheiro aqui. Aí depois que ele viu que tava com dinheiro, ele vai e apaga. Mesmo estando, mas ele ficou com as cicatrizes. E o legal é que o jogo ele mantém as cicatrizes que ele ganhou nessa luta. E esse conto também é muito importante na história do Geralt, porque constantemente eles trazem de volta isso de que o rei Foltez tem certa amizade com ele por causa dele ter salvado a princesa. Amizade, não, você chega... Pô, você chega a ver a menina no Witcher 1. Ela ficou toda sequelada, mas é o melhor que podia fazer, sabe? Mas assim, comparado com o Radovid, a relação que ele tem com o Foltez... É uma relação amistosa. Sim. Em geral, esse conto ele é bem simplesinho, mas ele é muito bom porque ele introduz as coisas, saca? Ele introduz o lance dos reinos, introduz o Witcher. Os sinais. Ele mostra... perfeitamente como é a forma que o Geralt opera, que ele primeiro ele faz a coleta de informações, ele faz todo o preparo de como é que ele vai enfrentar o inimigo dele, e depois de todo esse processo quase que investigativo, é que ele vai enfrentar o monstro que ele estava buscando. É por isso que eu falo, ele opera mais como se fosse um caçador. Ele é um profissional. Então, ele é profissional. Eu não sou muito. Eu sou melhor do que faço, mas o que eu faço não é muito bonito. É o Wolverine. Né? É isso, total. Enfim, em geral, eu acho que é um bom conto. Ele faz o papel dele de introduzir o universo do Witcher e. É uma historinha fechadinha, interessante, bacana. Acho que é realmente. Faz sentido ter sido publicado em revista, assim, saca? Justamente pra. Como se fosse um piloto, assim. E ainda mais dela ter sido a primeira do Último Desejo. Porque ela mostra muito bem como ela abre o universo, né? Ela dá uma visão do que é. Exatamente. Você já termina o conto, você já sabe quem é o Geralt. Você entende um pouco sobre quais são os ideais dele. Como que ele age, qual a personalidade dele. Você já tem uma boa noção de como é que vai ser o personagem no decorrer do livro. Você vê também até o lance das moralidades, saca? Tipo, ele não topa em... O suborno. É o suborno, mas ele tá agindo mesmo por dinheiro. Ele fica até felizão quando recebe a grana. É, claro. Então, tem que viver. É, mas você tá vendo que ele não é o cara moralista. Paladino, que isso era até um clichê. Tanto que em outros contos ele meio que zoa isso. Quando ele encontra, literalmente, cavaleiros onde... Não, a gente luta contra os monstros de graça porque é o certo. E ele, nossa, vocês são muito pau no cu, velho. Ah, mas é muito fácil você lutar de graça contra o monstro se você recebe um dinheiro pra ser cavaleiro. Não, ele não recebe... os caras, eles são nobres mesmo. Não, mas você tipo, acaba... paladino. Você já tem dinheiro, cara. Você não precisa se preocupar mais com dinheiro. Você pode... Ah, velho, o cara desse conto era bacana, velho, na minha opinião. Ele deu uma de Jaime Lannister antes de Jaime Lannister, enfrentando o dragão com lança. Se fudeu também. Sim, dá uma pena, bicho. Inclusive, que acontece com ele. Pera, a gente tá saltando pro segundo livro. Agora vamos pro segundo conto. Qual que é? É quando ele acorda lá na... Seria a voz da razão 2, que é ele acordando no... Da sacerdotisa lá, não sei. Vento, né? Sei lá. É templo. Sim, que ele foi... O templo, é. É, ele acorda no templo. O templo de Melitele, né? Sim, isso. É, ele vai falando sobre os quesitos de moralidade, em geral. Ele dá uma choradinha por causa da Yen. Tipo, nisso, tanto nessa parte quanto depois. Que é o. Que ah, nessa ele parte chora, ele chora pelos vários olhos, né? É. Nossa. Nossa senhora. É, mas então, qual que é o segundo conto? É aquele da. É um da grão da de veracidade, é o do Bela e a Fera. Esse é um dos meus favoritos desse livro. Sim, esse é o meu também. Tem uma frase muito foda no final, que eu acho muito foda mesmo. Então vocês, por favor, façam um sumário aí do que é a história. Depois eu falo a frase, porque quem tem no final. É aquele conta, cara. Então, Thiago, o que é o negócio? O negócio é que o cara... Faz um sumário. O que aconteceu nesse conto? O cara é um bichão que sequestra mulheres e o Geralt vai lá averiguar. Em suma, é isso. Ele não necessariamente sequestra. Tem algumas a história que é essa. Livre espontânea vontade. Não, porque, mas pera, a história que tá sumindo as minas aí e estão culpando a criatura aí. É, o contrato que fazem com ele é que dizem que tem uma mansão e que na floresta próxima a essa mansão, jovens estão sumindo. É, e contratam ele pra descobrir por que que elas estão sumindo. E a suspeita da vila é de que é um antigo lorde que vivia nessa mansão, virou um monstro e tava raptando as garotas. E aí é toda aquela parada dele. Ele faz uns acordos lá com o pessoal que chega por lá pra pegar as filhas dele. E algumas se assustam e vão embora, outras ficam. A que ficou foi a da história principal. Cara, isso é meio que uma adaptação de Bela Fera e o Geralt é o Gaston. Caramba. Quase. É o nome. Eu o nunca nome pensei do... por esse lado. Não, porque o Geralt ele tomou refeição com ele lá. Não, ele só que o Gaston só queria gente boa. O Gaston era filho da puta, mas era carismático. O Gaston foi os outros pessoais que foram invadir. O Geralt também toma a sopa na. Direto da... Pra não, lá tem uma parte lá do diálogo que você tá lendo, você fala assim, caralho, quem é que vai atacar primeiro? Tipo aquela cena de mafioso, quem é que vai dar o primeiro tiro? Eu falei, e aí, Gera, você tá sabendo? Eu tô lembrando muito. Eu não tô lembrando muito bem, mas o Geralt, tipo, ele não chega primeiro e ainda escuta umas vozes, não, tipo, vaza daqui, você tá invadindo minha propriedade. Sim. É, porque todo lance é que a mansão é como se fosse mal assombrada, sendo que na verdade é. O Nivellen, ele, quando era mais novo, ele era meio pombão, assim, ele não sabia falar direito com o povo e tal. Aí os amigos dele estavam tentando, acho que, favorecer ele para o pai dele depois favorecer os amigos. E resolveram ter uma ideia brilhante de levar o Nivellen para um templo lá, que era, pelo que ele comenta, era um templo meio que maligno, porque tinha... caveiras, coisas do tipo por lá. E basicamente eles estupraram a sacerdotisa de lá e o Nivellen foi um desses. Foi quem estuprou. Sei que enquanto ele realizava o ato. Eu ia falar uma coisa muito errada. Me lembrou do DR. Tava com os mano lá na Nossa linha quebrada. Chegou a ideia errada. O Vanderlei mandou uma ideia muito errada. Fez a preposição. Invadir o santuário e estrupar a bucha de mão. É, tipo, os caras, vamos naqueles negócios ali, se não der certo a gente come as minas lá, que o pessoal, ninguém liga pra elas mesmo, então... Só que teve uma coisa que ninguém esperava, né? A tal sacerdotisa, ela puxa um punhal que parece que estava escondido no cabelo dela ou algo assim, e joga uma maldição no Nivellen enquanto ela se mata, e o sangue dela jorra em cima dele. Fuck yeah, velho, isso é muito metal. E a partir daí... Top 10 formas de perder o cabaço. Poucos dias depois do acontecido, que todo mundo saiu de lá correndo histericamente, porque puta que pariu, a mulher se matou aqui, velho. Se eu não me engano, o cara era virgem, né? Ele nunca tinha... Não se dava bem com mulher. O Nivellen era virgem. Ele não se dava bem com mulher, ele não tinha jeito. Ele não sabia falar imagina, com mulher. Imagina na cabeça dele, tipo, ah, falou que na primeira vez as mulheres sangram muito, né? Aí eu só imaginei que tanto... Nossa, desgraça. A primeira coisa que veio na cabeça dessa cena foi um clipezinho daquele desenho Metal Apocalypse que passava no Adult Swim, dos metaleiros. Aí tá lá o vocalista gritando, "That's fucking metal!" Caralho, saca? Nossa senhora. "That's brutal, mate!" Ela soltou uma maldição numa língua que o Nivelin não conhecia. E com poucos dias depois do acontecido, ele acabou se transformando em um monstro. Uhum. E sendo que ele ficou muito forte e todo mundo começou a ficar com medo dele e tentou atacar ele. E ele acabou fazendo uma chacina dentro da mansão. E ficou isolado por lá. E com o tempo, a mansão começou a meio que a responder às ordens dele. Tipo, comida surgia, portas se fechavam, janelas batiam. Toda essa volta que a gente fez é pra explicar por que a mansão é igual a da Bela Fera. Feras de fogo circulavam ao redor da pira. Daí subiram aos céus e explodiram, formando letras. Sério? E o que apareceu escrito? Radovide chupa pau mole. É a história mesmo. É tipo a Bela e a Fera versão hardcore 6666 e... Rock metal, velho. Com estupro. Sério. Todos os bons histórias começam com estupro. O Geraldão, ele janta com um bicho, né? Vai falando de lá... É, vai trocando ideia com ele. O Geralt disputou muito cabeça aberta. Sim. Aliás, você vê que isso é um tema meio comum, né, nas histórias do Witcher. É sempre alguém amaldiçoado virando um bicho, tá ligado? E aí ele é uma garota. Você chegou a falar, é uma garota que gosta de ficar com eles, né? É, o feitiço ia ser quebrado quando uma mulher realmente amasse ele, saca? Sim, sim. Era realmente igual a da Bela Fera, só que... E até fala, né? E chegou um monte de mulheres que começaram a conviver com ele, saca? E, tipo, não foi dando certo a coisa. Mas teve depois teve aquela que gostava dele, até gostava de ser enrabada por ele na forma animal. Uhum. É, ela chegou a falar isso. Né, velho? É literalmente o cara fez eu vou fazer um conto com todas as piadinhas que o pessoal fazia de Bela Fera quando lançou. aquela piadinha antiga de Bela Fera. Caralho, eu vou virar. Você quebrou a maldição, vou virar homem de novo. Ah, mas você pode manter. Você pode manter o pênis bestial. Você lembra daquele cartunista Necopera? Não, é Necotier, Neco, sei lá. O Green Team Neco, isso. Ele fez uma charge lá que era isso, saca? Tipo, a Bela Fera, aí a Fera volta normal, e a Bela... Ah, quer saber? Vamos terminar, eu só tava com você porque eu sou uma Fury. O lance é que o primeiro caso da mulher que vai para lá é com a filha de um mercador que, se eu não me engano, a carruagem dele quebra lá perto, algo do tipo, e eles dois ficam sem abrigo e acabam encontrando a mansão. Aí ele tenta afugentar os dois, sendo que... No fim, eu não lembro bem o porquê, mas ele acaba entrando em contato com o mercador e diz que se ele deixar a filha dele por um ano na mansão com ele, ele não só vai vai consertar a carruagem e dar algumas riquezas a ele, como passado um ano, ele vai devolver a garota e vai dar tipo um dote pro mercador e ele nunca mais vai precisar trabalhar na vida. Uhum. E aí ele acaba aceitando isso, a garota passa lá um ano com ele começa a conversar com ela, sendo que com a primeira garota ele não chega a ter nada, se eu não me engano. Uhum. Passa um ano, ele liberta ela, dá riquezas pra ela e pro pai, os dois, a garota acaba se casando com o dono de taberna ou coisas do tipo, passa-se mais um tempo... Alguém deve ter ouvido a história e a mesma coisa acontece. E mais uma vez a garota passa um ano lá, ele dá riquezas e ela sai. Aí com a terceira garota é que as coisas mudam um pouco. Lembra também um pouco aquela história que tinha, aquela história grega do Poseidon e o lenhador, que o cara derruba o machado no lago, chora e depois recebe um machado de ouro. Aí o outro ouve a história, faz a mesma coisa e tudo mais. Uhum. E realmente, cara, parece que ele tava de propositalmente parodiando Bela Fera, velho. Não sei como pensar diferente. Realmente esse lance do... Ah, é o meu pai que fez merda e a filha que tem que pagar o negócio. Isso é igualzinho. No, pelo menos da versão da Disney. Eu tô achando que a gente tá dando muito... A gente vai dar spoiler pra caralho, mas eu acho que é bom... Não, se você não gosta, lê o livro, velho. Não, eu sei, esse é o livro que a gente vai ter que contar a fundo as histórias pro pessoal se interessar. Vou ter que ter spoiler. Mas eu acho que a gente não deveria... A gente não vai conseguir... Thiago, nada vai ser mais spoiler do que os jogos que todo mundo já jogou. Mas eu acho que nesse conto a gente não deveria contar como ele consegue realmente terminar. Será? Pois é. Porque o conto ainda tem alguns plot twists. Exatamente. Eu acredito que geral, experiência mas boa. Eu recomendo ler. Vai ler porque a experiência é boa desse conto aí pro final. Bora, ok. Bora passar pro terceiro próximo. Terceiro conto. Eu ia falar a frase final. Ah, fala do final. Não. Não vou chegar ao spoiler. Vai ganhar spoiler. Eu não vou chegar à experiência. É a frase que define o final do conto. Sim. Que é na última página, inclusive. Então, tipo, se eu falar agora, vai ganhar spoiler. Então, deixa. Não, não é spoiler não, cara. Mais ou menos, cara. Vai tipo assim, pô, já vai mostrar o que aconteceu no final, entendeu? Não, enfim. A última frase vai spoiler. Ele não quer falar a frase, então não deixa, velho. É a última frase, É o último diálogo. É o último diálogo. Vai e ele conta o que é o grão de veracidade dos contos de fadas. Exatamente. Aí ele fala, pra ser amor tem que ser verdadeiro. Sim, é muito foda, mas tipo... Não é spoiler. Tá de boa, velho. O contexto, assim, a gente não falou sobre a verdade. Feras de fogo circulavam ao redor da pira. Daí subiram aos céus e explodiram, formando letras. Sério? E o que apareceu escrito? Radovide chupa pau mole. E o próximo conto é o Mal Menor. Aqui, vai pular a voz da razão, né? Essa é a parte que ele é ameaçado pelos soldados. Sim. Aliás, tem outra intervenção do conto da voz da razão. Eu falei, acho que a gente não precisa nem dar muita detalhe nesse O Voz da Razão, ele são pequenos trechos e eles não adicionam tanto, sim. Assim. É mais uma experiência pra conectar cada conto. Exato. Mas é legal que você tá uma profundidade sobre a vida do Geralt, o que ele fica fazendo quando ele não tá matando monstros. Você conhece um pouco sobre o monastério de Melitele, o templo de Melitele, que também é uma localização hoje, muito recorrente. Que ele tem toda essa relação com as moças que ficam por lá e com a líder do templo, que agora eu não tô lembrado mais o nome dela. Eu li esse conto em inglês mesmo. Eu gosto até mais do título em inglês, que é The Lesser Evil. E engraçado que... sabe que negócio da Família da Pesada? Que é do tipo, ele vai falar o nome do filme, hein? Sim. Cara... A desgraça da Sally Witcher peca tanto nisso o tempo todo. Esse é um tempo de desprezo, hein? Eu acho que você recebeu um batismo de fogo. Eu acho que ela foi para a torre da Andorinha. E tem o último desejo também. É o último desejo. E esse é o Espada do Destino. Cara, sério. Não só isso, no jogo eles fazem isso também, cara. É um detalhe que eu gosto muito, bicho. Eu fico muito legal, mas quando o nome aparece. Eles fazem tanto isso, velho. Caralho. Começando a história, como que é a sinopse, assim? O Geralt chega na cidade, ele recebe uma oferta de trabalho para... É um mago, né? Qual que é o nome do mago? Strogobor. Strogobor. É um mago esquisitaço. Ele chega pro Geralt, deixa eu te dar a ideia. Tem essa mulher, essa rapariga aí. Struggable. É a mulher, tipo, ele descreve, fala que essa mulher parece que ela foi usada como experimento mágico. É um demônio, uma criatura engendrada! E o Geralt, acho que ele identifica, do tipo, então ela é igual eu, né, seu racista. Sei lá. A mulher, ela é uma mutante, então qual a diferença dela pra mim mesmo? É porque ela tá tentando me matar. Alô? Ei! Olá, tudo bem? Nesse conto, no Mal Menor, que ele ganha já o apelido de carniceiro de Blanc. Então o que acontece? Eu ofereço, aí você vê que o Geralt tem os princípios, e ele fala, não, velho, fala no seu cu, porque eu não vou ajudar você, porque eu prefiro deixar ela vir aqui e te matar, porque isso provavelmente vai ser o menor dos males. Meu Deus, ele falou o nome do título! Não, eu falei... e nessa hora ele faz o mesmo. O mal menor. Vai ser o mal menor. Aí ele olha pra câmera e pisca. Escola de Atores de Wolf Mayer. Aí, por isso que tem aquela música do Saka. Ele tá toda discussão foda com esse feiticeiro aí. É feiticeiro, né? Uhum. Aí ele vai ficando pela cidade e ele chega até encontrar a tal moça. É aí que você percebe que a guarda de cidades é tipo. É bem conveniente, né? Não, mas o que acontece? Essa cidade medieval mesmo é. Essa tem a milícia, velho. E milícia é literalmente um bando de plebeu com foice. Você jogando Warhammer Fantasy, você aprende que plebeu só serve pra duas coisas: como bucha de canhão e plantar arroz. E essa tá lá pra ser devorado pra monstro e é isso. E no Witcher, pelo visto, também não é diferente. Aí o que acontece? Ele encontra a mulher e você vê que ela, tipo... Ah, tem uma coisa esquisita nela mesmo. Que é a picança. Picança. Não sei qual a tradução. Eu esqueci como que ela é em inglês, não sei se era isso mesmo. Mas ela pronuncia. Você vê que ela tem um... Ah, velho, ela dá uma paquerada no Geralt, do tipo... Você me pegou desprevenido aqui no escuro, sei lá. Sempre. É tipo... Eles chegam a transar? Eu não lembro. Acho que... Eu acredito que não, nesse conto não. Eu acho que não. Dá pra entender que tipo, velho, se quiser totalmente, tô ok com você, senhor mutante. Ela vai falando da experiência dela pro Geralt, fala que a vida dela foi uma merda, por aí vai, a vingança. Abrindo um pequeno parênteses, o nome Picança é tipo o apelido dela, o nome dela mesmo é Renfri. Isso. Ela ganhou picância depois de virar o mutante. E os dois ficam lá meio que discutindo, eles chegam a tratar sobre o assunto do mago, que quer que ela morra. O Geralt tá do tipo, véi, deixa quieto, vai viver a sua vida, vai não sei o quê. Ela, e a mulher não quer. Não posso viver minha vida, que ele me ferrou. Ela quer vingança, a qualquer custo. Ela fala, por exemplo, do que ela teve que fazer pra conseguir a vingança dela. Do tipo, tem até uma referência da Branca de Neve aí. Que ela fala que... Ela não dá detalhe, mas ela parece que se fudeu por causa de sete anões. Ela conta sobre como que foi a trajetória dela, que ela teve que roubar pra sobreviver, cara, que ela teve que... Só pra um adendo, teve estupro também de história. Nossa. Não, qual conto que não tem estupro? Pois que é. Tô na dúvida aqui. Tá, velho, a gente vai chegar nesse, relaxa. Porque eu acho que até no do... O do Dean não teve estupro do Dean. Vamos fazer um bingo. Vamos fazer um drink game de The Witcher. Cada vez ponto. Que alguém falou, vai ser assim, começando. Repetir o nome da história. Geralt é chamado para reverter uma maldição que transforma a pessoa em algum tipo de monstro. Rolou estupro. Putaria, estupro, essas coisas. E rolou algum bêbado comprando briga de graça com o Geralt. De graça. Vai rolar também referência de conto de fada. Referência de conto de fada, sim. Também vai... dois shots quando o Geralt começa a ter dor de cotovelo por causa da Yen. Outro também. Não, você entra em coma alcoólico. Alguém tenta subornar o Geralt pra ele fazer alguma coisa que vai de encontro com a moral dele. O livro é até pequeno, mas não vai ter amanhã se você fizer isso. Aí o Geralt, não, my principles, man. Então... E tem ainda um detalhe que, tipo, quando ele fala com o Stregobor, o cara tenta subornar ele pra ele matar a picança. Não, quando ele fala com a picança tenta subornar ele pra ele matar o Stregobor. Qual o problema das pessoas? Véio, será que a gente pode ver uma sociedade onde ninguém quer se matar e subornar mutantes para fazer o trabalho sujo, velho? E aí no final das contas... Pelo que parece, tava tudo certo. O Geralt troca ideia com ela, ela calma, assim, não, vou deixar isso quieto. Mas a discussão dele com a picança é interessante, que eles trazem toda essa discussão sobre o lance do que seria o mal. Uhum. Eles falam sobre o mal menor, o que é o mal, o que seria um mal maior e o mal supremo. Tem todo esse lance de, tipo, às vezes você tem que tomar aquela decisão que, por mais que ela não pareça correta, ela é a que vai trazer menos dano à população de forma geral, assim, ou a uma pessoa em questão. Acho que tem uma referência disso. Também. Tem uma referência, acho que até dessa frase no terceiro jogo do The Witcher, que eles estão falando sobre o mal menor. E o Geralt meio parece que ele fica meio putão e fala, véi, mal é mal. Você pode ficar brincando sobre tentar classificar N em quesitos de pequeno, grande, mas no final das contas, você é mal do mesmo jeito. Então você evita de fazê-lo, é simples assim. Nesse momento. Então é meio que isso que eu tava fazendo. Do tipo, você larga de tentar matar o cara e larga de tentar matar você, cada um vai viver a vida. Nesse momento, o Ozymandias deve estar trancando o cu foda. Porque o Ozymandias acreditava nesse negócio de fazer um mal menor aqui pra evitar uma merda lá na frente. E no final das contas, deu merda do mesmo jeito. Eu vou te falar um negócio sobre o Ozymandias. Eu não recebo conselho de gente que usa armadura com mamilo, tá? Se você entender essa referência, pode tomar um choque. Não, mas vamos ser sinceros. O original não usava roupa com mamilo, ele usava... Não, mas aquela estragou pra mim. Pra... Uma túnica. A túnica faroca era mil vezes pior. Onde você vai conseguir um podcast que tá falando de The Witch e do nada tem que fazer uma referência sobre o filme do Watchmen? Se a gente tá falando de Mal Menor... Não é a hora. Se falou de Mal Menor, falou de Watchmen. Finalizar o conto termina com uma das melhores cenas, assim, sobre o Geralt, que é até recorrente nos jogos também, que é quando tem a briga, a luta na praça contra os capangas da picança. Aí é uma descrição massa de como você desenvolve um duelo, uma pessoa contra um grupo inteiro. Nego, filho da puta, deflete tiro de besta na espada, caralho! E aí no final, mas é foda. Quando ele finaliza a luta e tem derrotado todos os capangas dela pra salvar o Stregobor, que tava com ele na praça, aí a picança cerca eles na multidão e começa a ter uma batalha entre o Geralt e os capangas dela. O Geralt consegue matar os capangas, sendo que toda a população que tava por perto fica horrorizada com o que ele fez e começa a arremessar pedra na direção dele. Essa coisa que... E no final, eles dizem pra ele nunca mais voltar. Não, o mago ele fala assim, olha, eu vou te fazer um favor. Pessoal, deixa esse pessoal parar de jogar pedra no você, deixa tudo certo aqui, mas você nunca mais volte. Mas o Geralt deu ideia nele, ó, se você botar a mão no corpo dela, eu te corto em pedaços também. Aí no fim fica a picança e o mago vivo, só uma não, escapada. Não, o Geralt ele dá uma espadada no bucho dela. Porque ele mata porque a seguinte, picança? Pô, a picança ele morre mata a picança de... porque cara, a picança foi triste, ela faz. Velho, foi triste a morte dela. Porque ela fala, olha, se você não me matar agora, eu vou matar todo mundo da vila pra garantir que o cara vai sair de lá. Tem um momento que tem um momento que ela hesita, aí ela acha que acabou e tal, mas ela... Aí ela fala isso e ela continua atacando. Aí o Geralt é obrigado a dar um golpe nela. E acaba sendo um golpe mortal. E aí o mago ele sai da torre. Ele vai, tipo... pegar o corpo e o Geralt, tipo, olha, não. Você vai tirar suas mãos dela. Sim, mesmo. O Stregobor vai pegar ela depois de morta pra examinar se ela realmente morreu, né? Exatamente. Tem aqui. O que está acontecendo com você, Geralt? Enlouqueceu? Está ferido em choque aí? Uma autópsia é o único modo de verificar. Não toque nela! O Stregobor, ao ver a lâmina erguida, afastou-se agitando o cajado. Muito bem, que seja como você quer, mas você nunca saberá. Nunca terá certeza. Nunca. Está me ouvindo, bruxo? E suma da minha frente. E aí, é isso aí. Não, aí é do tipo, no final, o cara ele fica na dúvida se ele realmente fez o menor dos males. É. Mas a dúvida faz parte da história. É uma história que ele ganhou o apelido de carniceiro de Blaviken. Não foi nos outros caras que ele matou antes, não. Foi justamente nesses aí, né? É. É isso que me incomoda nessa história, velho. Eu vou dar real, do tipo... Você é a porra de um plebeu bosta lá, chafurdado na merda. Sua vida não... Ó, é um milagre você passar dos 15 anos. Ótimo. Aí chega esse bando de bandido... liderado por uma mulher que é esquisita pra caralho, e eles vão te matar de graça. aí chega um outro mutante e mata eles. Você vai ficar de mimimi? Porque não é violência e coisa? Violência. Só falta que você levantar os cartazes. Pra mim sei, violência! Sei, violência! Mas isso que é uma lance, velho. Essa história foi tipo, parece que o cara queria, não, eu tenho que terminar de um jeito trágico. E eu achava que, na minha opinião, não precisava. Porque depois, em outras histórias, eu não vejo esse, do tipo, o pessoal, ah, nossa, você tratar o Geralt tão negativamente assim, saca? Ah, mas tipo, até no Witcher 3, logo numa das primeiras missões, acontece exatamente a mesma coisa. Que aconteceu mas é o lance, né? Os caras não vão ser trouxa de jogar pedra na porra do mutante com duas espadas, né? Não, mas eu tô dizendo assim, tipo, você tá lá na taverna, aí a mulher começa a bater a cabeça da outra no balcão, começa a briga generalizada pra você salvar a véia, aí quando você mata os caras pra salvar ela, a véia expulsa e você nunca mais volta lá. É uma frescura desgraçada, né? Eu fiz questão de jogar um foguinho lá nela. Se eu pudesse, eu voltar e descer a espadada nela também. Eu queria fazer isso. Pô, se fosse uma parte de RPG, velho, o Geralt fosse, tipo, sei lá, um jogador, ele provavelmente subia no balcão e mijava em tudo. Falava, foda-se, sabe? Não, tem um momento que você é tão forte que você pode matar todo mundo. É o momento que você sai pelo mapa fazendo chacina em guarda. É. Bicho, os caras eram tão ruins que a gente tem. O nome deles de NPC é só Bandit. Bandit. Você vai lutar contra os caras, não é nem Peasant. É Bandit. Então, bora pro próximo ponto, que é o do, ponto. É o do casamento arranjado, se não me engano. É uma questão de preço, sim. Esse é foda também. É mais chatinho. Não, eu acho mais chatinho. Ele começa a ficar foda depois que sai toda a parte de... Chegou o pessoal do Skellige, chegou o pessoal do CK. A rainha... Ele começa a ficar foda no finalzinho já, né? Quando chegou o Oriss. Sim. Basicamente não, é o Geralt é o seguinte. É a história padrão, é de casamento arranjado. E o Geralt tá lá pra fazer a segurança dessa porra aí. Coisa assim. É mais ou menos, ele tá lá pra fingir ser... É uma fofocada só esse conto, cara. Sim. Tipo assim, um disse uma coisa, outro disse outro, um disse um. É tipo, porra, cara. É o conselho de Elrond do The Witcher. É por isso que o Geralt odeia a civilização, velho. Ele gosta de mato. Não, mas uma coisa que eu acho foda nos contos é que ele mostra que a humanidade é uma merda. E isso é até os dias atuais, a humanidade é uma merda. Não, é todo mundo uma merda, velho. Isso não é uma praga exclusiva nossa, ainda bem. Não, o que eu entendo é, tipo, a sociedade é uma porra, mas você ainda consegue encontrar uma ou duas pessoas assim. Sim. Pra... Tipo o Geralgão. Não, você consegue coisas. Tipo, sai coisas boas, saca? Que tipo, essa história ela tem um final bem feliz, se você pensar bem. O importante é você fazer amigos que vale a pena você lidar com toda essa forma. Que, inclusive, já introduz a Ciri, né? Não, não introduz, mas ele introduz deixa. Mostra como é que prepara. Ele vai se tornar o mestre dela. Essa história é um dos mais importantes para a saga como um todo, porque prepara tudo que vai por vir depois. Porque é daí que nasce um confronto político que afeta o terceiro livro em diante. É só para o leitor ficar. A Ciri aparece de fato em qual dos livros? No segundo livro. É um conto onde... O Último Destino, né? Espada do Destino. Espada do Destino. O Último Destino. Eu juntei o nome dos dois livros. Nossa senhora. Eu tô lendo, eu tô no começo dele ainda, então eu vou chegar nessa parte pra gente gravar o próximo. Você vai chegar na coisa. Ela aparece bem no final, né, já. É, acho que ela é no último conto. Eu leio rápido, só preciso de duas feijoadas e umas duas indo ao banheiro pra terminar esse livro. Esse conto, o José falou que é chat, mas realmente o começo dele é bem complicado. Ele começa a ficar legal quando chega o bicho lá amaldiçoado. O que acontece? O pessoal tá lá para escolher um marido para a princesa. A rainha já tá velha e o pessoal tá querendo casar com ela. Precisa de herdeiro, saca? Aí o pessoal tá lá para escolher o marido. E ela não queria casar. Super Game of Thrones. E ela não queria casar. Então vou arranjar um negócio com minha filha. E o Ouriço tava prometido, né? Pra... É, aparece esse cara. Ele não, pera, antes disso chega o pessoal de Skellig, chega o pessoal de... De tudo quanto é parte. Canto. Tudo que é canto pra... É, com um pretendente pra ela. E o... O que ela julgar que é melhor vai... Levar a prenda. Levar a prenda. Porque ela tá... Ela tá interna... Acho que no final das contas, acho que foi o de... De Skellig que ficou... Tipo, eles teriam mais influência nos reinos lá. Ah, é, o cara queria formar uma aliança com esse cara. Mas ela não gostava muito deles, porque eles eram muito brutos e idiotas. Ah, velho. É, eles são os vikings, né? É. Aquele povo lá de viking, né? E aí chega um cara na armadura fechada lá, toda... Tudo. Pretão, full, todo sinistrão. Full plate, dizendo que o nome dele é Ouriço. E ele fala assim, olha, há um tempo atrás eu salvei o... Acho que foi o rei, né? O rei. O rei que já tinha falecido. Finado rei. Ele, olha, sim, ele me prometeu... E eu fiz a... Tem um detalhe que é importante na série, que é esse lance da lei da surpresa. É, tem uma explicação de por trás de... É... Tem todo um lance mágico de que, tipo, a lei da surpresa é como se fosse o destino agindo através dessa lei e tal. Sim, mas também eu tava pesquisando, a lei de surpresa é uma espécie de variação de uma lei que existia assim, na Polônia, saca? É uma coisa meio cultural. É, tem um outro, tem vários significados e tudo, mas... Explica aí, o que é essa lei. Eu não sei certo, mas a ideia é que assim, do Witch... É, você salva alguém, essa pessoa te deve alguma coisa, mais ou menos. É. Aí você... E ela pode cobrar, tipo, e ela pode cobrar isso no momento da vida. Você diz que ela tá devendo a lei da surpresa, aí a primeira coisa que a pessoa que você salvou vir quando retornar é a coisa que ela vai ter que lidar como recompensa. Tem uma... Tem um exemplo. Crianças que vieram da lei da surpresa. Aliás, tem um livro que... Esse livro é muito bom, velho. É, o cara que escreveu isso, eu digo que ele é meio que é tipo rival do Tolkien, porque ele escrevia fantasia na mesma época, e ele é muito pouco conhecido. E ele escreveu um livro que... esse livro é tipo uma das grandes inspirações pro The Witcher, que é The Broken Sword. Tipo, a espada quebrada. E tem uma parte desse livro que Odin visita uma das personagens e fala, olha, eu tô querendo algo... que você tem na sua cintura. E a mulher fala, ela acha que é uma poção, que ela tava com cinto com uma poção pendurada. Então ela acha que é essa poção que o Odin queria. Aí passa muitos anos depois, Odin aparece e fala, não, eu vim pegar meu prêmio. E ela fala, não, eu já vou pegar a poção. Não, não era poção. Eu sabia que você já estava grávida desde aquela época, eu quero seu filho. É a deturpação da lei da surpresa, né? É, não, é meio que o que acontece, o pessoal, sempre, isso é uma coisa meio mitológica, saca? Então, o lance da lei da surpresa no The Witch, ele pegou esses conceitos que tinha mesmo na época e misturou também com um pouco da mitologia, com outras histórias e tudo, e criou o que é isso na série, saca? Sim, e eles falam que é uma coisa voltada pro destino, ou seja... É, aí tem o destino, é inevitável. Por exemplo, se for uma criança, como aconteceu com muitos bruxos, como eu falei já... Sim. É, a criança quem concordar ir. Que aí já fala que é a questão de destino. A criança falando, eu quero ir sim, vou virar bruxo, uhul, meu sonho. Inclusive entendeu? Pergunta pra princesa se ela quer ir com o cara. Sim, sim. É porque acontece. O que aconteceu com o Ouriço foi que quando ele salvou a vida do rei, ele acompanhou o rei até voltar pra casa dele. E ele avisou ao rei que a recompensa dele seria essa... Agora eu até esqueci o nome. A Lei da Surpresa. É, invocou a Lei da Surpresa. Aí quando eles chegaram na mansão, no castelo do rei, a primeira pessoa que deu boas-vindas a ele, que tava esperando na porta, na entrada do castelo, foi a filha dele. Aí foi aí que o Ouriço soube que a filha dele era destinada a ser casar com ele. É, mas outra coisa... O Ouriço também falou que ele não ia tirar a armadura até a meia-noite. Sim, sim. Então ele teria o lance dele que ele já teria... ele queria chegar lá, invocar a resposta ali da surpresa, pegar a coisa e conseguir tudo antes de meia-noite. Mas pra ninguém descobrir como ele era. Porque esse que é o lance, não é à toa que ele chamava Ouriço. Porque depois é revelado mesmo que ele tava amaldiçoado e tinha a aparência mesmo de um monstro, saca? É, aí o rei ficou até a rainha, né? É, até a rainha ela tava meio, não sei não, sabe? Desconfiadona, não tava querendo e tava enrolando o cara. Tem um negócio aí, que essa Liga Surpresa, ela aparece só no conto da Espada do Destino. É um dos contos do segundo livro, na verdade, que aparece. No caso, essa não seria bem a Lei da Surpresa, né? Não, é a Lei da Surpresa, porque o Geralt ele invoca ela agora. Não, o Ouriço já invoca nesse conto, ele conta que invocou, e acredito que até o próprio Geralt também invoca quando ele salva o Ouriço. É, porque acontece. O Ouriço, depois a gente descobre que é o Duncan, né? Qual que é o... Emir. É, ele, a gente descobre depois que ele é o Imperador de Nilfgaard, bem depois. E o que acontece? A princesa, o pessoal fala, você é um monstro, mas lógico que minha filha não vai querer casar com você. Só que ela, a filha choca todo mundo, falando que sim, quer casar. Dá uma briga foda lá, o pessoal ia prender o cara. Começa uma porradaria. Não, é Liga Surpresa, não sei o que, sim. Sim, mas aí a disse que acontece o seguinte, a princesa, ela solta uma onda telepata lá, causa uma confusão e... É, porque aí começa, tipo, aí você revela que a princesa tem a força. Você revela também que é importante pra série. Sangue ancestral. Sangue ancestral. Esse sangue ancestral é o seguinte, isso é de uma... não é uma lenda, né? É um acontecimento que... muito tempo atrás, nessas primeiras guerras entre humanos e elfos, tinha uma líder elfa e acho que um humano. Eles era tipo meio Romeu e Julieta, os dois se amavam e eles tiveram um fim trágico, que os dois morreram, mas eles conseguiram tipo passar o sangue deles adiante, sabe? Então esse sangue que mistura o lado do, acho, desse lado mágico tá diretamente inserido com essa pessoal do trono de Citra, que é a princesa. Então ela tem essa habilidade mágica, esse potencial. Tem o lance também que esse sangue é só, tipo, todos os descendentes são mulheres do sangue ancestral. Só se revela as mulheres. Porque a original e quem possui o sangue ancestral tem diversas habilidades e tal, e tem todo o lance de uma profecia de que o sangue ancestral é quem vai definir o rumo de acontecimentos futuros. Eu me digo que você vai ver nos livros, você vai ver que essa. Que as coisas vão se entranhalhando, sabe? Tipo. Entrelaçando. Não só entrelaçando. Vão se enrolando não só por causa do sangue ancestral, mas por causa da posição política. Tem o lance também da caçada selvagem, por aí vai. E quando a princesa ela começa a despirocar loucamente. Berro! Nossa. Só o Geralt, ele que resolve, né? Porque, ele que acaba resolvendo lá. Ele usa um Sainz, acho que para conter a energia da princesa. E ele também, acho que dá uma de diplomata lá, né? O Geralt é a única pessoa sensata dessa porra de livro, pra falar a verdade. Mas cara, o Geralt é tipo... Sei lá. Sim, o que acontece? Salvação da humanidade no livro. O pessoal consegue conter a situação. O Dunk se revela, assim, pra moça, eles conversam. Na hora lá, o Geralt consegue quebrar a maldição. Então é revelado, ele é um cara mesmo e não é um monstro. Então acho que tá liberado ele casar. A princesa realmente gosta dele. A rainha lá do tipo, ok, acho que tá, então tá tudo certo, né? A rainha também tem um amante lá, tá tudo certo. Só pra fazer aqui, adicionar aqui a informação, o nome da princesa era Paveta. Paveta, O imperador não era revelado o nome ainda, ele era conhecido como Dune. Dune, isso. Aí quando ele resolve, o Dune agradece ao Geralt e diz que tá devendo a ele e ele pode escolher uma recompensa. Aí o Geralt diz, ó, esse tipo de coisa, quando você fala pra um bruxo, você tem que ter certeza de que você tá falando isso, então eu quero que você repita. Aí o Dune repete e diz que quer que ele tenha certeza que ele tá devendo alguma coisa pro bruxo. Aí é que o Geralt diz que então vai querer a lei da surpresa. E a primeira coisa que o Dune olha é pra paveta. E o bruxo, na hora, ele já saca que a paveta tá grávida do Dune. E aí eles descobrem da gravidez. Ei, pô, mas é uma pergunta. Esse lance dele ter invocado a lei da surpresa, acho que foi mais de brincadeira, porque ele mesmo não tava levando a sério. Ele falou meio que pra descontrair, do tipo, ah, já que tá nesse lance de lei da surpresa aqui, lá e cá, ah, pau no cu de vocês, vou invocar ela só de brincadeira. Mas ele depois fala, mais pra frente, que ele não tava interessado nem um pouco em buscar crianças, assim. Que, não, e ele ainda especifica que a lei da surpresa que ele vai invocar é a versão dos bruxos, que é tipo, ele precisa de uma criança pra se tornar um bruxo também. Sem falar que, mas aí o lance, ele precisa que, mas pra ser um bruxo ele tem que ser homem. É, porque assim ele foi um experimento de sorte, né? Não, porque homens normalmente sobrevivem mais facilmente ao tratamento alquímico que eles sofrem. Aí tem aquela história tratamento... que ela sobrevive porque ela tem um sangue antigo. As mutações. Né? É as mutações. É por causa. Depois eles, no terceiro livro, eles explicam melhor isso. É por causa de questões de hormônios e por aí vai. O próprio Geralt, ele sobreviveu a um tratamento mais complicado, que é o Trial of Glasses. Eu não sei como ficou em português. Onde ele passava com um processo extra de mutação e é por isso que o cabelo dele é branco. Eu acho que o nome era tipo Caminho das Ervas, era um negócio assim. Era alguma coisa das ervas. Sim, é o caminho. O Geralt literalmente é um floco de neve único especial. Não, pera. O Vesemir fez um chá de erva pra ele assim: ok, toma esse chá aqui, tá, vai ficar tudo bem. Relaxa, eu também tenho cabelo branco. Aí o conto termina com o Geralt pedindo o primeiro filho do casal como recompensa. E aí o Dune descobre, né? Primeira criança, né? É, a primeira criança. Aí ele diz que daqui a 6 anos ele vai retornar pra cobrar o que ele foi prometido. E aí, quando ele retorna, parte. Ele volta depois, mas ele mesmo falou que ele falou sobre capoeira. Ele não tava com expectativa de pegar ninguém. Ele não tem interesse em reconstruir a facção dos Witchers. Mas ele sabia que a paveta tava grávida. É tanto que eles descobrem nesse momento que ela tava grávida. Foi a forma dele avisar o pessoal que ela tava grávida, sabe? Foi tipo, você pode pegar qualquer coisa. Beleza, esse cara é o seu filho. Falei, como assim, filho? Pra ver se você tá grávida, tá, sabe? Foi meio que... foi só de meio que de sacanagem teste, que ele fez. Teste de gravidez ambulante. O Geralt é melhor que o ratinho, porra. Nesse conto é até legal que ele vai introduzir personagens que são importantes pra série. Até um do druida lá, que ele vira mentor da série também. Mas... O pessoal descreve, sim, agora eu não lembro o nome dele. Mas é o druida lá das Ilhas Skellig, né? Sim. Chato pra cacete. Né? Pô, meu irmão, joga aguente pra caralho, bicho. Cara, uma hora você tá discutindo com o druida quase pra puxar a espada e matar ele. Mano, jogando uma partida de carteado. Nesse conto da Pavê, mas é engraçado que é a Ciri, né? O feto. Bebê, ok. O feto. Mas eu falo feto, porra. Que ela é feto. Tá. Aí, só acho engraçado. Depois em geral, essa é uma das histórias mais importantes, porque ela vai, tipo, estabelecendo o território pra. Se não é mais importante. Porque. Mas... E aí, tipo. Ele fala, ele não quer depois levar ela porque ela é uma menina, né? Que é aquele negócio com hormônios e tudo mais. E depois, ele fica enrolando, o que ela quer ir com ele, né? Ah, mas isso é bem depois. Aí é muito depois. A história pausa aí. O ponto acaba com ele invocando a lei da surpresa e indo embora. Como sempre, ele tem que ir embora, né, gente? Então... Isso que eu tô falando já no segundo livro, já no Espaço do Destino. Já. É, mas deixa pro segundo livro. Não tá spoiler do segundo livro já, não. Não, a gente vai fazer o podcast segundo, porra. Não, nada, mas eu já falei, velho. Quando você dá play inicial da merda do terceiro jogo do Witch, ele já vomita. Pô, letra poder mais. É. Então, não tem problema, só isso não tem problema. Então, uma pergunta que ninguém tá fazendo, cara. É pavê ou pra comer? Feras de fogo circulavam ao redor da pira. Daí subiram aos céus e explodiram, formando letras. Sério? E o que apareceu escrito? Radovide chupa pau mole. Não, confins da terra, confins da terra. É os confins do mundo. Aê, vamos falar do Jaskin e Dandelion. Jaskin e Dandelion. Porque então, o Jaskin... Melhor personagem. Quem nunca leu não sabe quem é Jaskin, mas você jogou... O Jaskin é o bardo, o melhor amigo do Geralt. É o Dandelion. Primeiro a gente falar o que são os confins do mundo, né? Aliás, lógico que a história começa com o Geralt chegando lá pro amigo bardo, Dandelion, Jaskin, seja lá o que você queira chamar, e fala, ei, Dandelion, Jaskin, whatever, vamos para os confins do mundo. Aí ele olha de novo pra câmera, pisca... Eu falo, não tem muito, os monstros estão acabando, tá tendo pouco trabalho. É, tá acabando muito, né? Tô vendo. Depois... Você também quer viajar? Então vamos pros confins do mundo. Esse papo de tá acabando o monstro é o maior caô da história, né? Porque você vai jogar Wild Hunt, tá dando draw, até... É porque nos livros não tem spawn de monstro. Nossa, velho, tem spawn infinito de monstro, não acaba nunca, velho. Você passa, tipo, horas jogando bomba e ninho de draw, né, até não poder mais. Sabe o que é pior antes, no... Antes de eu falar, só pra deixar claro, os confins do mundo era onde... Acho que era onde os elfos ficavam morando, né? Onde os elfos moravam lá, e aí depois... É uma região mais montanhosa. É, porque chama de confins do mundo porque a civilização ainda é aquela quantidade média. Não era mapeado, né? Tipo, o que eles conheciam, aí tinha as bordas lá do que era o continente conhecido, eles estavam pra lá, porque ia ter mais monstro, tinha gente lá, então eles deviam estar com mais contato com monstro, devia ter algum trabalho pra ele. Foi do tipo, ô Dedé, ele fala, ô Geraldo, tá tô aí, eu tô, vamos dar um rolê, vamos. Bora! Sendo que quando ele diz isso de que tá com pouco monstro e tal, os guardas da cidade que estavam por perto deles começam a enumerar inúmeros problemas que tava tendo, tipo, ah, em tal lugar ali tá uma bruxa que tá matando as criancinhas, não sei o que, em outro lugar tá um estrasgo. Ah, não sei aonde tá tendo os bandidos atacando as vilas e por aí vai. Eles ficam falando de qual é o Geralt. É literalmente um NPC vomitando o side quest. Não, mas o Geralt, ele fala. Ele fica falando, essa história é tudo besteira. Não tem nada que realmente possa fazer. É, porque é boato também que ele vai escutar, não é de real. Tem boato, tem umas criaturas que nem existem. Essas criaturas aí só estão vivendo, não sei o quê. E bandido aquele monstro tá matando gente, esse monstro não come gente. Ah, mas ele tá fazendo isso, não sei o que, ele tá alimentando as crias dele. Não, ele, sei lá, não bota ovo e vai explicando as coisas biológicas e vai destruindo os argumentos do povo. É, porque lance é todo esse, tipo, o cara fala lá, mesmo de informação lá, de problema... Aí o Geralt diz, então a gente vai sair aqui pra analisar e daqui um tempo a gente volta pra resolver os problemas. Esse é o problema do Geralt, ser honesto. Ele quer ganhar dinheiro, mas ele quer fazer o trabalho... Ele não pode fugir do trabalho de bruxo, tá ligado? Não, isso que eu falei. Quando ele sai, aí ele diz pro Dandelion que tipo... Jaskin, o nome dele é Jaskin. Não, o Dandelion é mais legal. Também gosto de Dandelion, mas a gente tá falando mas do Rio, pô. O nome dele é referente àquela flor, velho. Por isso que a tradução botou Dandelion. Quando ele sai de lá, e o pessoal bota Jaskin. Quando ele sai de lá, aí ele comenta com o Dandelion que tudo que os caras falaram era mentira e que por isso que ele não ia fazer nenhum daqueles trabalhos. Aí eles partem em busca dos confins do mundo. É tipo quando você tá jogando o jogo, aí você tipo, até onde que tem parede invisível? Você ignora todas as suas side quests pra ver até onde que vai o mapa, velho. Foi literalmente isso que o cara fez. Inclusive, no The Witcher 3, tem isso. Só que eles falam assim, não afaste porque tem dragões além. É umas coisas assim. E o que acontece? Eles vão indo, eles vão conversando. O Dandelion falando que ele tá querendo... Ele tá sempre escrevendo uma peça, né? Tá sempre escrevendo uma canção, uma coisa assim. E o Dandelion é um dos personagens mais fodas do universo do The Witcher, cara. Sim, ele é que tá sempre... Muitas vezes ele introduz a história e tal. Sim. Ah, mas essa é a história do diabinho lá. Que acontece? Eles vão chegando, eles acham uma vila. Aí o pessoal fala, tá tendo um problema com um monstro, tipo, relíquia lá. Ele é um diabo. Eles não sabem. Eles falam que é um tipo um demônio. Haha, não existe esse tipo de monstro. Mas eu vou checar. É o das colheitas, não é? É, esse mesmo. É. É, ou ele é muito vai, bom esse conto. É um monstro, bicho, que vai pedindo tributo, sabe? E, tipo, ele não mata ninguém, ele só... Ele é um saci. É, ele tá lá... Não, ele tá sobrevivendo, exatamente, véio. Ele é tipo o saci da mitologia polonesa. É um saci. Não, isso... É um saci, velho, que tá lá a mão do... Depois você descobre que tá a mão dos elfos lá. Tá. É, mas isso que a gente falou antes, velho. Essas histórias do Witch muitas vezes são inspiradas em coisas folclóricas, velho. Isso de ter uma criatura na floresta, meio fauno, meio... com características de animal que tá lá só pra pedir no tributo, isso é bem comum. Uhum. Aliás, é importante citar antes que quando eles estão lá na vila, eles encontram a velha que tá falando, que tem um livro que tem umas profecias e contos. Tem uma menina lá que ela não fala nada, aí você vai perceber que tem uma coisa relacionada a elas. É, tinha as bruxas, né, da... Que a bruxa velha transmitia esses conhecimentos pra... os conhecimentos, histórias e tudo. Então, acho que ela nem sabia ler e escrever, mas ela sabia a linguagem antiga, era uma coisa assim. Uhum. E, beleza. Os dois, então, conversam com o pessoal e eles vão checar o monstro. E eles veem que é um bicho meio bobo, sabe? Que não tem nada, assim, ameaçador. Ele tenta intimidar os dois. Acho que o Geralt dá uma surra nele, né? É, não, e tem todo o lance que, tipo, quando o pessoal descreve o monstro pro Geralt, eles, tipo, exageram em tudo, dizem que é um diabo gigante, não sei o quê. Aí bom, o Geralt, o Dandelion fica todo animado, meu Deus, esse deve ser um monstro muito fenomenal. Vai ser assim que eu vou descrever ele, assim mesmo. Aí o Geralt diz, mas Dandelion, não existe nenhum monstro com a descrição que eles estão falando. Aí eles, deve ser tal coisa ou essa outra lá. Aí eles descobrem que é tipo um diabretezinho. A primeira coisa que faz quando vê eles dois é ficar jogando bila neles. Exatamente, bila! É verdade, caralho. É muito... Mano, eu chorei nessa parte, velho. Eu chorei. Mas o que acontece? O bicho não, tá aí... Cara é um assassino profissional e tá tomando as bolas de ferro do bichinho, velho. É muito engraçado. Porque ele, tipo, a criatura não fez nada, então ele não pode chegar lá pra matar o bicho. Tem todo aquele código moral. Né? Seria até injusto. É, porque... É, ele, igual eu falei, ele é o cara dos códigos, ele não quebra de forma alguma. E... Aí, não, até isso. Mas eles dão um jeito no bicho, até que aparecem uns cavaleiros e dão porrada neles e eles apagam. Vocês estão lembrados disso? Sim. É, aí o que acontece? Eles acordam depois, estão amarrados, eles viram que são os elfos que capturaram eles. É, tipo, parece que eles são meio que atropelados pelos cavalos lá, coisa assim. É. É porque tá naquela confusão ali, meio Scooby-Doo, meio Pica-Pau, tá ligado? Aí eles não entendem a seriedade da situação, porque os caras chegam de uma vez. Uhum. Aí depois aparece os elfos, os Coyatel. Que é os que, eles vivem lá, tipo, como rebeldes, como guerrilheiros. Como se fossem os elfos da floresta de Sky. É. E o que é o lance? Eles iam executar os caras por crime de ser humano, saca? É, essa é a parada dos elfos. E o que eles falam todo tempo aí, diz, vocês são humanos, a primeira coisa que eu devia fazer era meter uma faca no teu pescoço, coisas do tipo. Aí o Daniel tem que conversar com eles. E o Geralt, como sempre, ele fica cagando. Isso que é importante, que nesse conto afeta outros. Afeta não, mas é legal que eles mantiveram. Que o pessoal, eles quebram o coisa do Dandelion, o instrumento dele. Sim, quebram o loot dele, né? Ele fica boladíssimo, ele fica tipo, velho, vocês quebraram o loot, é pior que me matar. a última vez que eu vi um desse foi igual lendo o nome do vento. O Volt fica chorando, meu loot é... Então, tipo, você quer matar o bardo, você quebra a arma dele. Quebrar o loot do Dandelion é quase a mesma coisa que quebrar as mãos dele. Então, é tão incapaz quanto. Não tem muita coisa. Eles tentam argumentar com os caras. E até mesmo o monstro que tava, tipo, ajudando eles. Porque o monstro tava ajudando os caras. Porque o lugar onde eles estão, que é uma região montanhosa, não tem muita condição deles plantarem. Então o pessoal tava passando fome. Como é que É, porque todo eles jogaram, problema... Eles jogaram o Diabinho lá pra ver se espanta os humanos, eles vão pra outro lugar. Até mesmo pra roubar coisa. Porque todo problema começa porque antigamente o Diabreto ele pedia tributo, mas ele pedia pouca coisa, que era só o suficiente pra ele. Sendo que aí, passado um tempo, ele começou a pedir cada vez mais e mais. Porque isso tava começou a virar um problema. Aí o Geralt vai e investiga. Aí ele enfrenta, entre aspas, o Diabrete. E consegue com ele a informação de que ele tava pegando aquele tributo não só pra ele. E é aí que eles são surpreendidos pelos Squirtle e são levados... São capturados por eles. E aí tem todo aquele diálogo lá de que o ser humano destrói a natureza e que eles nunca vão se dar bem com os elfos. Eu acho que até o Dandelion usa de argumento, tipo, ah, velho, vocês também não são santos, vocês saem por aí matando gente só porque são humanos. Tipo, eles são meio hipócritas também, tá ligado? Eles não conseguem entrar em consenso lá e o Geralt ele dá um jeito lá de enrolar os elfos pra escapar. Eu não lembro direito o que ele fez. O que acontece? Eles iam ser executados, mas o que acontece? Aparece um Deus Ex Machina lá, que é o espírito da. Do campo. Caralho, não lembro mesmo do que aconteceu. Eu me apaguei. Lembra que eu falei no início? Aquela menina lá do Relevante, que eles contam a história do espírito. A mina muda. Depois. É. Aí ela aparece lá e intervém pra eles. Aí fala assim, olha gente, isso um erro não justifica com o outro, por aí vai. E eles meio que eles deixam então os dois indo embora. É, tipo, o líder dos elfos fala assim, quer saber de uma coisa? No final das contas, vocês vão morrer de qualquer jeito. Porque a era de vocês está acabando e vai voltar pra gente. Então, aproveita enquanto podem, aí eles vão embora. Ah, eles largam ele, o Geralt e o... Eles ficam até meio amigos com o monstro, saca? Que ele também fica feliz, porque ele não queria que eles morressem. Ele não é um bicho mau. Exatamente, ele é um saci, galera. O último conto começa, o melhor começo de todos, porque o Jaskier e o Geralt pescando. É verdade. Agora a gente vai falar do último desejo. O último desejo. Que é... Tipo, tá lá uma cena bem atípica mesmo. Você imagina que o Geralt e o Jaskier são amigos e tal, mas eles realmente são brothers. Sim, é um lance que é o começo amigos, diferente de todos. Mais que normalmente... amigos, brothers. É legal porque tipo, é um início diferente de todos os outros. Todos os outros começam numa taverna ou discutindo com alguém. Ele bebendo, alguém socando piadinha. Eles estão de boaça lá. Aí de repente o do Jaskier pesca um artefato lá. Aí o Jaskier mesmo, cara, fica longe dessa porra. Aí o Jaskier, vai te fuder, é meu, tu quer pra ti esse negócio? Ele abre lá e sai um demônio. Uma névoa lá. Bichão, acho que é vermelho, né? Dentro daquela porra. É uma névoa vermelha. Aí o Geralt tenta dizer que aquela porra, ele usa a magia dele lá pra espantar, ele acha que foi efetivo, mas na verdade o bicho só foi pro outro canto lá. Não, o que acontece? O Geralt, eles tiram a garrafa, e aparece um din-din, e o Dandelion, a primeira coisa que ele fala, eu peço uma coisa. E no imediatamente caso, o monstro ataca ele. Tipo, ele falou, isso aqui é uma lâmpada aí. É um gênio. O Jaskier fala que, deve ser um Dijin, então eu vou fazer um pedido. E é exatamente isso, só que ele ataca o coisa e o pessoal fica também que ele atacou ele. E esse conto é importante junto com uma questão de preço, que esse é o primeiro encontro dele com a Yennefer. É quando finalmente então, aparece a Yennefer no livro, bem no final mesmo. É, e depois disso ele vai querer a gor de corno dele. Não, vai chegar lá. O Geralt meio que bane o monstro lá. Ele manda um arde no gênio, mirando na cabeça dele e eles pensam que consegue. Aí ele sai correndo, ele sai voando. Ele quer que o bicho vá embora e ele vai. É. E o que acontece? Aí eles voltam com coisa e eles vão... a gente volta pra cidade e... É um lugar onde tá, tipo, proibido até magia, saca? Eles começam a botar umas leis e tudo. Mas, mesmo assim, a feiticeira Yennefer, ela, tipo, tá hospedada na cidade e ela faz pouco se lixando. Se... Ela faz magia clandestina lá, que é o pessoal que ela... É uma coisa assim, é, tipo, uma questão de... Se você sabe como entrar, você consegue ser atendido por ela. É... Tem só um detalhe que a gente esqueceu de comentar, é que quando o gênio atacou o Dandelion, ele acabou danificando a garganta do Dandelion e ele fica sem poder falar. É, verdade. E o Geralt acaba chegando no lugar onde estavam os magos, que ele tava buscando uma forma de consertar a garganta do Dandelion. Mas se eu não me engano, ele tava quase pra morrer, não? Foi, o Dandelion ficou fudidaço, mas ele tava fudidaço. Pra morrer, o motivo não, que ele é um bardo, velho. Ele precisa de cantar pra ganhar o dinheiro dele. E eles estavam pescando justamente porque eles estavam quebrados, precisando de grana. Então eles estavam precisando do negócio com urgência. Aí ele vai atrás. Caçar a Yennefer. Aí ele vai atrás do pessoal lá que, pra ajeitar, é a única pessoa que eu acho que possa resolver isso aqui é a feiticeira, a Yennefer de não sei o que lá. Vengeberg. Tá na cidade lá, tem que ir atrás dela. Aí ele deu um jeito de invadir lá o lugar onde ela tá. Todo na intimidade. Tipo, ela acha que é o anfitrião dela lá, que chega lá. Aí começa já as primeiras trocações de rixas do Geralt com a Yennefer. Desde o começo que é assim. Aí eu não sei qual o tipo de acordo que ele faz com ela pra poder ajudar o Jace. Não, o que acontece? Ele pede e a Yen taca o foda pra eles. Tipo, eles conversam, lance, tipo, pergunta o que aconteceu. E ele conta do gêmeo pra ela, aí ela interessa. Sendo que o Geralt não acha que é um gênio no começo. Ele acha que é só uma névoa vermelha que atacou eles e tal. E ela fica dizendo que era um gênio. Ele, não era um gênio. Não tem como é que ele ter sido um gênio e tal. Aí era um gênio. Quando ela descobre disso, é porque ela tá atrás do... Ela quer ser... Ela quer ser... Fértil. Ela quer os desejos. Ela quer ser fértil. Na verdade, nem é os desejos em si. Ela tem... Houve lá um comentário nas escolas lá de magia e tal, que quando você captura um djinn, você pode extrair o poder dele pra você utilizar magias mais fortes. E é isso que ela quer fazer, ela quer capturar o djinn pra, extrair a força dele pra ela. Acho que é isso mesmo. Aí ele fala que tem vários tipos de djinns, não sei o que, isso aí era o tipo do vento, alguma coisa assim. É, esse era o do vento. Era do vento. Aí você sente a primeira tensão sexual entre os dois. Até porque ela toma banho na primeira. Até a hora que ela vai tomar banho e o Geralt faz, você quiser eu viro de costas aqui pra eu não ver você se trocando, não sei o que. Ela tá se oferecendo pra ele e o que acontece? Ele apaga, né? Não, recordo. Aí ela faz um portal pra ir lá onde ele... Não sei se ela faz portal ainda. Não, é o que acontece. Ela acho que ela fala, faz uma coisa que ele distrai e quando ele percebe, tipo... Acho que ele apaga nessa hora ou pouco depois. Ela tem que levar primeiro... Ele leva ela primeiro lá no Jaskier, não? Aí depois que rola isso, de apagar. Não, porque o que importa mesmo é que a Yemek que manipulou o Geralt. Sim. Ela hipnotizou ele com a magia e fez com que ele andasse assim de pessoa em pessoa que ofendeu ela e tipo, desse porrada, saca? Aí então é isso que eu tô falando, isso é depois, ela já salvou, já recuperou a garganta dele. É, aí depois ele faz isso e o Geralt, ele sai tacando porrada em todo mundo. Não, ele não, e parece que o pessoal até descreve pra ele o que, ele fez. Que ele foi, tipo, fez todo um discurso ultra brega e fez, você ofendeu a minha bela dama, prepare-se para apanhar. Ficou pegado. Meu nome é Zeniko Montoya. E you offended my wife, prepare to die. E aí, como todo final de história, tem que ter sempre um bicho gigante, né? O Djinn virou. Acontece. Aí ele acorda e tá na prisão. E ele, tipo, caralho, eu fiz a filha da mãe da Yennefer me ferrou aqui. E E os caras lá estão tipo, ah, esse mutante de coisa, a gente vai meio que surrar você, saca? Os carceleiros. Mas o que acontece? Os caras vão lá, dão a porrada no Geralt, o Geralt aguentando lá. O que acontece? Ele meio que manda o cara, morre, tipo... Manda... Não, eles falaram que ia executar ele, alguma coisa assim, aí você tem algum... É, porque tipo, ah, velho, você é uma merda de mutante, velho, você não tem valor, a gente pode simplesmente te matar. Aí o Geralt falou, ah, porque... Não, aí você tem algum tipo de desejo, Aí o cara quer que você exploda, você otário. Explode, pum! Aí o cara literalmente explode na mesma hora. Aí o Geralt. Eita! Eita! What the fuck? E todo mundo fica bolado, assustado pra caralho. E. Mas por que o Geralt ganhou direito dos desejos? É porque o que acontece? O Geralt, ele ganhou. Quem era, tinha direitos era ele, porque quem pescou o gêmeo foi Exatamente. Ele. Exatamente. Quando ele pescou, o Jaskier já foi em cima. Foi em cima, é por isso que o gêmeo atacou ele, porque não era o dele os desejos. Foi porque ele pescou, aí se eu não me engano, ele pegou a jarra, aí ele disse: ah, isso aqui é só uma jarra velha. Aí o Jaskier foi pegar e o Jaskier viu que tinha um símbolo nela. Olha, Geralt, o símbolo. Aí o Geralt fez, eita, passa essa porra de volta pra cá. O Jaskier, não, isso aqui é meu, não sei o quê. E ficou lá os dois brigando e o gênio foi invocado. Aí, da primeira vez, o gênio, se eu não me engano, ele enforca o Dandelion, porque o Geralt queria que o Dandelion calasse a boca. Ah, é verdade! É verdade! É verdade! Aí depois o gênio vai embora quando o Geralt dá o Ard, porque o Geralt queria que o gênio fosse embora. E o último desejo dele é gasto. Não, ele pede porque o cara morrer e o cara explode. O segundo desejo dele. Tanto que depois... Ele não pede pro cara ir embora, ele faz o sinal e ele afasta a criatura com poder, não é um pedido. Por isso que ele só... Até agora ele gastou 2. Ele gastou 2 matando o bicho. Matando o carceleiro. Mas isso, tipo, puta que pariu, o que aconteceu? Depois aparece o Dandelion, ele recuperou a fala, ele também tava encantado, assim. E ele consegue convencer o pessoal lá que o Geralt é inocente. Ele dá uma de advogado lá e o pessoal libera ele. E o que acontece? Aí nessa hora, a Yen, tipo, decidiu cagar tudo. Foi atrás do Didi por conta própria. Só uma pequena dúvida. Ah. É nesse conto que eles vão parar em cima de uma montanha? Ou é no segundo livro? É no segundo livro, do dragão que eles vão na montanha. Ah, sim. Esse é todo na cidade, aí do... Aí o bicho, aí Ian tenta conter o bicho e tá tudo errado. Ele começa a sair destruindo tudo. Não, o bicho fica gigantesco lá. Vai destruir a cidade lá. Sim. Aí Ian tenta soltar lá uma magia pra aprisionar o Dijin e não falha. Consegue. Ela falha porque o Dijin não podia ter nenhuma ligação quando ela soltasse a magia... E ele tinha porque o Geralt ainda não tinha gastado o último desejo. Uhum. E o que acontece? O Geralt também vai começar a entender, tipo, a obsessão da Yen. E, tipo, ele vai. Tipo, e ele saca umas coisas sobre ela. Ele saca que, tipo. Era óbvio que ela. Nessa aparência que ela usa, não é a verdadeira. Porque bruxos, feiticeiros, não sei o quê, eles vivem muito mais tempo. Eles usam da magia pra fazer ilusões e tudo. E aí ele faz tipo, ele saca que, por exemplo, a Yen tem uma corcunda. Eu vi que o nariz dela também é meio diferente. Não, é um monte, literalmente maquiagem mágica. Não, acho que é um elfo que fala lá pra ele que, não, as feiticeiras, elas, a maioria é tudo feia e depois que ela aprende a usar magia... Nos livros eles falam isso, que os magos, eles preferem ter a aparência de velho pra dar aquela pose de... Sabe, chão, saca? Pra ganhar mais respeito. As mulheres preferem manter a aparência de bela, parecendo sempre jovens. Então é sempre isso. Sempre quando tá tendo uma reunião de magos, tem um bando de velho e as mulheres supermodelo. Né? E aí, lá no meio do... Tipo, eles estão lá, o tipo... Bicho, o bicho tá destruindo tudo e aí tá tipo, caralho, fudeu. E o Geralt saca, tipo, ok... eu tenho que fazer uma forma para que o bicho ele não mate ela. Porque mesmo se ele fizer o desejo lá, ele tá preocupado com a Yennefer também. É. Ele vai matar a Yandel logo depois. É, em seguida. Então, ele deseja que... Isso é depois que a gente descobre, saca? Que ele deseja que os destinos dos dois estejam sempre interligados. É. Aí, quando... Tipo, e aí, da hora, eles sabe, e aí, é óbvio. Pera, e aí eles são soterrados lá pelo lugar onde eles estavam, nos escombros. E aí, o que acontece? O ponto de vista da história vai pro Dandelion e um monte de pessoal que tá descrevendo a ação. Eles estão vendo de longe. E aí, quando eles aparecem, eles estão pelados lá. É, eles estão, tipo, se acertando, eles estão fazendo amor lá. É. Por que não? Por que não? E é a partir disso aí que começa toda uma discussão que é bem recorrente, que é o lance de que, tipo, a relação dele com a Yen, o fato deles dois sempre gostarem um do outro e tal, e acabar voltando, é algo verdadeiro ou se é tudo resultado do feitiço lançado pelo Jin nesse dia? É por isso que eu sempre escolho a atriz. Tipo, fica sempre esse lance dúbio de, tipo, será que o Geralt realmente ama a Yen, ou será que isso é só o feitiço que o Jin soltou neles dois? Não somente o feitiço, porque naturalmente as feiticeiras, elas têm aquele encantamento de charme, tá ligado? Até porque é os caras que mal falam, o Geralt se apaixonou com ela do nada também. Antes mesmo de transar com ela. É. Aquele é o final. Eu prefiro a atriz, meu irmão. A atriz tava lá quando o Geralt tava fudidaço, não sabia nem quem era. Não, a atriz tava lá porque ela é manipuladora também. Não, pera. Ela não faz com o doce. Ela enganou o Geralt, mas ela já se arrependeu. Ela já se arrependeu, já pagou os pecados dela. E ela toda amorzinha do Deus. Véi, na moral, vocês têm que parar de ficar defendendo a feiticeira, que é tudo escrota. Vocês têm que romancear mesmo as NPC não mágicas, tá ligado? Qual que é o nome daquela outra ruivinha lá? Essa que era boa. Não, a melhor que tem é a elfa. O elfo travesti. O elfo traveco lá. Grande amigo do Dandelion. Ah, o costureiro, né? É, exato. Alfaiateiro. Alfaiate, porra. Boa palavra. Mas aí encerra, então, as histórias e já estabelece a maioria dos personagens que vão ser relevantes pra toda a trama, saca? Exatamente. Sim. Aí, e no mais, esse é o último conto. Quer dizer, tem a última passagem que é do... daquele outro que interliga tudo. Do tipo, ele vai contando da história da Yem de novo, a gente brigou, separou, brigou, voltou. Não, pera, isso é no segundo. Não, mas isso não, que ele fala no conto. Ele fala no final do Guess Boss Garrazão, ele fica meio que chorando pela Yem. É, ele fica chorando o tempo todo. E você vê que é tipo. Depois, e até mesmo no segundo livro ele já fala: não, a gente brigou e voltou mais milhões de vezes, a gente vai continuar fazendo sempre isso, é um saco. Ele é aquele casal chato que tá sempre brigando e voltando, velho. Então, eu queria terminar logo desmistificando uma parada que muitos artistas retratam, porque fala assim, a das espadas. A espada de prata pra monstro e a espada de aço, de ferro, de aço, sei lá, é pros homens. Aí tem o cabelo. Aí o Geralt, quando ele tá meio que delirando, falando pra Yoda lá, que não é bem assim, isso é uma mentira bem mal intencionada, porque o Geralt não é pra lutar contra... Não é pra matar homem, tá ligado? Tudo ele é pra lidar com criatura. Se as criaturas estão dando pra a mim. Espada eu de achei aço... Que você fala... Thiago, eu achei que você fosse falar outra bosta. Do quê? A espada... Eu achei que você ia falar que a espada de aço é pra, pra matar pessoas, a espada de prata é pra matar os monstros, e a espada entre as pernas é pra fuder as feiticeiras. Nossa, meu Deus, não... Aí ele fala, aí ele explica, eu vou ignorar ela. Calma. Aí ele fala que alguns monstros cedem pela de prata, mas tem uns que são mais resistentes, então tem que ser a de aço, mas é aço de meteorito. Inclusive quem joga sabe os meteoritos que você vai acumulando pra fazer as armas. Sim, no de hoje você tem que pegar o... E aí, eventualmente, você vai usar essa espada de meteorito pra, se algum humano te atacar. Mas a intenção do Geralt não é enfrentar humanos. Porque tem vezes que ele enfrenta feras que não são afetadas pela prata também. Exatamente. Às vezes ele pode enfrentar lobos. Uns bichos que não são amaldiçoados. Ele tem que usar. É, também quando o cara não quer pagar a conta lá do trabalho, ele precisa dessa parada de mal, velho. É porque ele pode usar o poder Jedi dele lá do. Ele pior que isso mesmo, velho. É poder um Jedi de influência. É tem descarado. O Jedi Mind Trick ali. É um Jedi Mind Trick com telepatia. É bem descarado mesmo, velho.